Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o tio vai ensinar? O que é isso? Ele é lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Um verso puro da lama. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, o podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume, que se escreve com a letra X, pra quem não sabe, e do meu lado esquerdo, ele que não é frigorífico, mas tem a linguiça parecendo papelão molhado, Wesley Zop. Porque pode se expandir, né, quando você molha o papelão ele cresce, né, é isso, não é? E solta pedaço. Isso. Alguns chamam de ranceníase, sim. Mas fica por papelão molhado. Muito bem. E mais uma vez aqui, substituído. Eu já disse substituído? Sim, porque não foi convidado. Exato. Ele que usa calça de couro apertado porque quer ser o John Travolta de piche, Anderson Negão. Fala, negrado! E ela, professora de inglês, fã do Harry Potter, Ju. Eu. E ouvinte do Chorume, pô. Pra mim, infelicidade. É, exato. Não se pessoa escolhe, não escolhe, né? Isso. O Chorume que te escolhe, né, cara? Falou com a gente lá no Twitter, falou, pô, não acredito que tem uns animais incompetentes, desgraçados da minha cidade, que mancham o nome da minha cidade tão boa, falando que gravou o Chorume. Puta, mas eu não sabia que a gente estava sendo tão elogiado nas internetas. Exato. Porra, bicho. E a gente falou, não, a gente grava aqui sim, hoje ela veio provar aí que vem. Ju o quê? Ju o quê? Jurissato. Jurissato, é, muito bem. Mais conhecida como Juliana. Ah, Juliana. Juliana. X de Chorume. Com X, ah. Com o mesmo X do Chorume. Tá porra. Chorume sabe quem escolhe, né? E eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com voz de princesa. É, qual? Fiona? Quando tá ogra? Aquela princesa que tomou anabolizante com corote, sabe? Ah, qualquer uma delas. Sim. É, daí pode ser qualquer uma. Muito bem, ouvinte, esse é o podcast de Chorume. Antes de mais nada, temos que falar de algumas coisas, Wesley Zop. Por exemplo, o ovo de Páscoa que sortearemos aí, o ovo de Páscoa surpresa. Sim. Pra quem ainda não está concorrendo, no último episódio, o episódio regular... Sim, o de pescaria. O de pescarias, falamos sobre o sorteio que vai ter do ovo de Páscoa surpresa. Que pra você participar, você tem que compartilhar ou no Facebook ou no Twitter o episódio de pescarias. No Twitter você retuita, você não compartilha, né? É, desculpa se eu sou ignorante. Tá? Não, tá desculpado, claro. Você já foi mais humilde. Não, já fui, mas é que às vezes a pessoa vai falar, nossa, como que eu compartilho no Twitter? Às vezes tem como, às vezes tem, então, mas não tem, é retuita. Então, ou você compartilha no Face e curte a nossa página, ou você retuita no Twitter e segue o nosso perfil. Exatamente. Muito bem, ó, eu sou moderno agora, me sinto moderno. Pô, aí sim, tá jovem. Mas aquele episódio de pescarias lá. Sim, sim. Muito quiser bom. Compartilhar isso também, pode compartilhar. Não, por favor. Mas não vai estar concorrendo a nada. E outra coisa que a gente tem que falar é sobre o iTunes, Wesley Zop. Como que tá lá? Faça seu jabá iTunístico aí pra gente. Sim. Espero que vocês que ouçam via agregadores de podcast, tipo iTunes, um exemplo... Vocês podem entrar lá, dar 5 estrelas pra gente, mesmo não gostando. Isso. Se não gostar, usa como nível de não gostar as estrelas. Puta, eu não gostei muito disso aqui. Pá, 5 estrelas. assim, e comenta, dá uma opinião sobre nós lá no iTunes, que isso ajuda a gente. Mas, Wesley Zop, para fazer isso no iTunes, eu tenho que ser um usuário da Apple? Pode ser, mas não precisa ser. Ah, é? E como eu faço se eu só tenho o meu Pentium 36? Primeiro regule o seu clock, porque não tem um 36, não, né? Não, mas tem. Tá. Eu vou falar na linguagem do leigo, né? Não, mas pode ser, o seu é muito bom. É muito bom. Depois eu te dou meu cartão aqui. Mas você baixa o iTunes do seu PC e você consegue também assinar por lá. Ah, pô, sim. E daí dá suas opiniões por lá. Dá opiniões, dá 5 estrelas, tá? Vai clicar pra dar uma estrela? Dá 5, é o mesmo clique. É, assim, não, mas se quiser falar mal, eu dou uma estrela também, mas avalie. Avalie, mas e avalie como quiser, não precisa ser positivo, não. Muito bem, essa semana também participamos de 2 podcasts externos aí. O primeiro foi que eu estive lá no Los Ticos. Que vocês falaram sobre o quê? Falamos sobre lendas urbanas, lendas que dão medo. Falou sobre o Homem do Saco? Falaram sobre o Homem do Saco. Ah, vou ouvir então, cara. Também estivemos lá no O Filmante, distribuindo o Oscar / Framboesa de Ouro para vários filmes. Aí criamos filmes, contratos de Criamos Hollywood. Criamos não, né? É, adaptamos. Adaptamos. Roteiros adaptados. Então, prestigie lá também o trabalho do O Filmante. Vai estar no post isso aí? Vai estar no post. E vai estar no poste também. Que ah, é legal. Na esquina aqui de casa lá. Do lado daquele vende esse ouro ali. Às vezes a pessoa vai lá e acessa, né? É, traga o seu amor em 10 dias. Exato, pô. Exato. Então, já que já falamos tudo, vamos pra ela. Sucinta, rápida leitura de e-mails e comentários, Wesley Zop. Por favor. You're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking. Primeiro comentário dele, Josué Alessandro. Comentou no episódio 79, Pescarias e Causas. Josué Alessandro, que é conhecido como o tesão do podcast. Ah, sim. Do podcast ou do podcast? Podcast. Pau, como do diria. Do podcast, como vai. Diria o Henry Cristo. Henry Cristo do podcast. Do podcast. Muito bem. Ele comentou, pô, Wesley Zop, pescando onça. Histórias de pescador tem limite. Fale que não cagou na lata do emprego, mas nunca mais conte essa história. Realmente. Mas acontecido. Cara que pescou uma onça, cara, oh, eu tenho vergonha de você, cara, da sua existência. É muito fácil você duvidar quando você não tá presente no lugar, né? Quando é muito fácil você duvidar quando você não viu e a pessoa não tem provas. Exato, né, e aí? Muito aí bem. É fácil duvidar. Carlos Eduardo Kopp comentou também aqui no mesmo episódio. Recentemente criei uma religião chamada Cagadores em Lata. Boa. Atualmente temos um convertido. Acho que só ele, né? Ele só pode ser, porque... Nosso Deus, Wesley Zop. Oh, muito obrigado. Eu não queria ver essa, a minha estátua, como que vai estar lá, mas... E o material que é feito, né? Do que é feito. Mas também tá sendo guardado numa lata de... Tá bom. José Ricardo, no mesmo episódio, falou: será que rola um manual do jovem pescador? Pode rolar, sim. Pode sim, mas é que... Aqui ninguém é pescador, né, na verdade. Fale por você. Pescador de onça, pescador de ilusões, né, Thiago? Bruno Aldi, no mesmo episódio, falou: obviamente que iria ficar ótimo episódio, o povo entende de pegar na vara. Isso aí, mas cara. Não, mas aqui tem um trocadilho onde ele não quis dizer que pegar na vara quer dizer que a gente pega em rola, em pemba por aí, cara. Não é possível. No órgão pênis? Não é possível. É isso, né? Teve um trocadilho. Eu não entendi esse trocadilho, achei que ele tava admitindo que a gente era pescador. Não, Maurício Carvalho Gonçalves, no mesmo episódio, falou: e aí, Chorocastes, poderia rolar um manual do jovem que mora sozinho? Até poderia, mas esses caras são filha da puta que mora com a mãe aí. Peraí, mas você também não mora sozinha? Não, mas já morei sozinho. Ah, tá. Vamos esperar daqui 20 anos quando esses caras morarem sozinhos. Mas eu não tô aguentando mais morar lá, não, cara. Deu 50 anos, eu vou sair fora. Tudo tem que ser eu pra fazer as coisas, cara. Porra, tem que guardar a própria roupa, não, lavar a cueca. Eu tenho que lavar o prato que eu usei. Cara, já foi mais fácil viver lá. Danilo Souza, no episódio Estudos Dirigidos da Lixipédia 1, campeonato de nome de rola. Sim. Que lançamos aí na quarta-feira. Agora vai ter episódios curtinhos de quarta-feira aí. Ele sempre falou, de quarta? Ah, pode ser. Né? Fiquei surpreso ao ver que este episódio não tem 8 minutos de leitura de e-mails antes do conteúdo. Realmente é decepcionante. Hein? É decepcionante porque normalmente a gente não tem 8 minutos de leitura de e-mails. Né? Exato. Muito bem. O Jason Solano mandou: Chorume sempre inovando. Parabéns, lixeiro. Segundo após a divulgação desta Lixipédia, já surgiu na Deep Web um movimento pela substituição da marcha homoafetiva, conhecido como marcha atlética, realmente a marcha atlética. É a marcha homoafetiva mesmo. Né? Exato, exato. Ela dá uma rebolada discreta, mas dá uma rebolada. Quem nunca brincou de marcha atlética, penso eu também. É. Pelo campeonato de nome de rola nas Olimpíadas de 2028, modalidade de sílabos femininos. Realmente. Até lá, quem dera, já esteja morto. Não, você acha que você vai durar todo o tempo. Você tenta quem dera, eu já esteja morto. Daniel Moura, uma pergunta. Se vocês tomarem cerveja, vocês ficam bêbados ou normais? Abraços ao Douglas. Douglas. Isso. E não, Wesley, você não é o Douglas. Eu não sou você mesmo. Você tá tentando passar por mim de novo. Não, né? Não, mas você também não é o Douglas. É, realmente. Você é o Douglas. Sou o Douglas. Desculpa aí, cara. Mas se você bebe, você fica bêbado ou normal, Wesley? Cerveja, ninguém fica bêbado. Eu não bebo, então não posso falar nada. Episódio 77, putarias na mitologia grega. Finder Lucas mandou um episódio. Galera, estava gostando muito dos episódios, mas este foi horrível. Obrigado. Porra, gostei. O cara vai ouvir um podcast que se chama Chorume. Que ele quer o quê? Ele quer que a gente fale sobre a Academia Brasileira de Letras. É, né? Muito bem. Existe muita putaria na mitologia grega, mas vocês contaram as piores versões dos mitos. Foi vergonhoso. Se for pra fazer merda, é melhor não fazer. Isso é verdade. Não, mas aí eu discordo dele, cara. Se for pra fazer merda, é melhor fazer, não, pra não explodir. Não, porque baseado, cara. Pensem na vida de vocês, cara. Tá. A vida é uma grande merda, né? Se você parar pra pensar. Que você tenta fazer, mas você faz merda 90% das coisas. Você não sabe muito bem o que você tá fazendo. Você acha que é tudo um improviso? Não, porque, por exemplo, vamos ver, Finder Lucas. O cara, sim, deve ter o quê? Uns 18 anos. É, e na hora que ele foi, nesse nome, por exemplo, na hora que ele colocou lá. Exato, exato. Ele deve ter colocado pra procurar o nome ali, Finder. Né? Ele falou Finder. Ninguém vai ter Finder. É. Né? Não, mas, por exemplo, com 18, procure o Lucas, com 18 procurador anos, de Lucas. Com 18 anos, você acha que, por exemplo, você tem grandes empresários, seus pais, você acha que os caras têm o domínio da própria vida, cara? Eu também achava isso. Ah, sim. Mas, cara, a vida, na verdade, é um grande improviso. Você não sabe nada. Então, se você for parar, ter certeza, ó, acho que isso aqui não vai ser merda pra fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Porque, na verdade, você não faz nada. Você só age conforme te mostra uma cena. Exato. Acontece a cena, você age em cima dela. Você segue o fluxo, cara. É verdade, é verdade. Aí você aproveita e finge que você tá entendendo. Exato, exato, vai na malemolência. Exato. Você olha seu pai e fala, nossa, meu pai, minha mãe me educaram bem. Não, hoje eu tenho certeza que eles não tinham ideia do que estavam fazendo. E que provavelmente você foi um acidente. Não, eu fui, já me falaram. Então, porra, então não adianta falar, gravidez planejada, isso aí é novela das 8, cara. Não tem, não existe gravidez planejada, não, é o que eu penso. Existe viagem planejada. Sim, existe. Isso existe. E daí, gravidez planejada é aquela gravidez acidental que impediu seus pais de viajarem por 20 anos, é isso? Exato. Ainda mais o Douglas, que é de novembro, obviamente ele foi feito no carnaval. Exato. Né? Eu também. Muito bem, não sei se a Globeleza dava uma atiçada nos pais, não sei o que que era, mas tá. José Pedro Ferreira Neto comentou, que cheiro de lixo. Aqui é também tem. Esse é o objetivo. É. Jorge Augusto nos festas de arroba, arroba comentou. É o Jorge? O Jorge lá do anime Isfury. Esfere. Esfere, espere, espere. Espere, que é PH, né? É. Olá, chorumosos. Mais um episódio em que uma gosma verde escorreu das minhas orelhas. E não, ainda não é o meu cérebro. Cada festa pra dar merda, hein? E aí conhecemos o lado sombrio de Douglas Ganso. Olha aí, eu tive lado sombrio. Você sempre tem um lado sombrio, cara. Eu já falei isso pra você. Não, acho que não, cara. Mas no mais um episódio que eu ri demais. Grande abraço, até o próximo comentário. Então o Jorge lá do Anime History fala sobre o que lá, Wesley Zop? Sobre a esfera dos animes. Sei lá, cara, eu entendo a essência. Você pensa isso na hora? Então, eu entendo a essência da coisa. Não é no improviso. Né, claro que não. Tudo não. Planejado. Você já é estudado. Sim, porra. Pensador Louco comentou também lá. Baratos chorumadores. Vocês realmente são mestres na arte de manejar a vara alheia. É verdade. Ainda mais quando um cara te empresta, você não tem a vara. É, exato. Ele tem que te emprestar. Não à toa, ouvi muitas histórias a respeito de vossas peripécias em Mar Revolto. Dizem até que certa vez, dotados de ousadia e sem medo da morte, encararam a hércule missão de pescar na privada a temível sereia do Tietê. Ah, descobriram. Mas usaram a manjuba de Wesley Zop como isca, é verdade. É verdade. E devido ao baixo relevo da referida, saíram da pesca apenas com um gupe mutante cada um. Mas já tá bom, né? Poderia ter usado frango assado. Mas daí vinha onça, né? Por minha própria experiência, a única vez em que fui a uma pescaria estava desacreditado. Era uma párea entre os demais. Mas parti de frente. Vara em punho firme. Interpelei as ondas e vagalhões com coragem e austeridade. Interpelei, vou anotar essa que eu vou usar a qualquer momento. Tá, nesse episódio aí? Claro. Interpelei, beleza. Entretanto, como não se pode ganhar todas, consegui fisgar somente um reloginho paraguaio da Hello Kitty. Porra, mas sensacional, cara. Ah, sim. Agora ele pescar uma gata que não tem boca, não, tudo bem. Um relógio. É, mas o que que é? Do que o relógio? É. Brinde mais chumbrega que havia na barraca de pescaria na festa junina. Ah, tá. E que o fato aconteceu. Não, aí tudo bem. Pra piorar, não consegui sequer trocar o relógio por afeto com as diversas piranhas que circulavam no local. É difícil. E no fim ainda, o uso em meu pulso, óbvio. O que você faz com o relógio? A não ser se for um relógio de parede. Aí mas dá pra usar no pulso também. É verdade. A menos ele marca a hora do Sri Lanka impecavelmente. Já que não consigo trocar nem fudendo. Ótimo episódio, abraço a todos. Pensador Louco lá do pensadorlouco.com, Teatro Escuro do Pensador Louco. Lá tem dois podcasts, Wesley Zop, um que fala sobre músicas e o outro que é sobre desleituras. Fala. São contos. E é muito... Testículos. É muito... Oh, testículos? Ah, pequenos textos. Textos pequenos. Sim. Testículos, mas com X, né? É, exato. Sim. Episódio 6, com o Márcio Joke comentou lá. Só sei que depois deste episódio, o termo A Última Bolacha do Pacote mudou completamente o significado pra mim. O episódio Às Vezes Que Fomos Burros, onde o Wesley Sop mostrou sua incapacidade de dividir coisas simples. Mas não dá pra você dividir um número ímpar? Sendo em números inteiros. Fala isso pros matemáticos. Não, em números inteiros. Porque se dá pra dividir por 2, é par. E se o ímpar dá pra dividir por 2, não existe ímpar. Já pensou nisso? E aí? Então vamos pra leitura de e-mails. Tiago Moretti mandou um assunto aqui. Na trave e promoceta. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores sommelieres de pênis com especialidades em glandes roxas. É verdade. Aqui quem lhe escreve é Tiago Moretti, atualmente empresário, porra. professor de artes marciais e fã do Chorume Podcast nas horas vagas. É, nem tudo pode ser bom, né? Na vida do cara, né? Exato, né? Venho por esse e-mail elogiar o conteúdo de alto garbo, elegância, qualidade de áudio, edição de primeira, assuntos pertinentes. Porra, bicho, você tá entendendo, não? E pautas impressionantes que o Café Brasil tem. Peraí. Peraí. Vocês deveriam ir lá conferir isso. É, vamos escutar um pouco. É, ela, eu vai. Não sei se eu gosto de escutar concorrência, né? Mas vai, vamos, vamos ver. Aí. Quanto ao Chorume, é um podcast de dementes para dementes. Obrigado. Eu, no caso, fazia anos que não chorava de tanto rir ouvindo alguns homens falando em meu ouvido. Isso não é um código pra sexo. Fazia anos que ele não ria, mas já riu. Já deu uma risadinha, já deu. E talvez na época fosse código pra sexo. É, né? Porque tanto que ele grifou agora que dessa vez não é. Certo. Tem uma história pra contar do dia em que quase fui morto por um soldado da rota. Ô, louca. E como sei que a leitura de e-mails precisa ser sucinta, vou resumir em 32 páginas. De fichamento. Ainda bem. Há mais ou menos 10 anos atrás, namorava uma garota oriental. E tão roliça que faria a gordinha da trufa parecer apenas uma menina cristã com sobrepeso. Em uma bela sexta-feira, ela me ligou dizendo que seu padrasto e mãe iriam passar o final de semana na praia. E que poderíamos passar a noite de sexta para sábado assistindo filmes da Disney. É claro. Exato, exato. Sim. Jogando gamão ou praticando a arte do namorar pelado. É, já assistiu se todos. Se sobrar tempo. Só assistiu todos os filmes da Disney. Já venceu o melhor de três do gamão? Sim, aí quem sabe, né, cara? Se der tempo. É, se tiver vontade, né? Sim. Às vezes o cara torce o quê? Pra inundar a casa, pra ele ter que rodar a casa inteira pra não ter que praticar a arte do amor. E outra, às vezes ele ganhou no gamão três vezes seguidas e já humilhou ela. Ela nem vai querer mais. Exato, né? Exato. Pra você joga igual o Simba quando criança, já dá uma humilhada. É, porque acabou de ver, né? No auge dos meus 16 anos, peguei uma carona até o cu de Osasco, porra. Que vontade, hein, cara? Que vontade. Mas Leisop já terminava namoro se tinha que andar dois bairros de distância. Chegando lá, realmente o baiacu do Japão estava sozinho. Tínhamos a noite inteira. Então, sem pressa, começamos naquela pregação de carnes. Então, antes mesmo de colar um chupisco, o portão da menina se abre. Eu acho que é o portão da casa. Acredito também. Acredito. Ele fala, eu vou pra baixo da cama. Ela senta na cama e a cama se enverga com seu peso considerável para a tenridade. Dei valor àquela cama. Eu pensei que se não tivesse chego ninguém, ela estaria em cima de mim e eu envergado como a cama. Sim, sim. Que sonho, quem dera. Aparentemente os pais voltaram, pois a festa que iriam na praia tinha sido cancelada. Detalhe, o padrasto dela era da rota. Sim. Quando fala-se rota, só eu leio que o cara vai matar qualquer um que olha feio pra ele, né? Só não, eu não. Penso isso? Não, a ideia é essa. Tá. Extremamente ciumento com ela e na mesma proporção violento. Sim, ué. Esperamos todos irem dormir e assim como um cachorro do mundo da imaginação de um louco, abri a trabela da janela e eu pulei para o quintal ainda descalço para não fazer barulho. Iniciei a subida do portão, mas é claro que sem habilidade fazendo um barulho enorme ao saltar. Assim, o assassino e possível pederasta, padrasto da roliça de olhos puxados, grita que a casa está sendo assaltada e sai com uma arma na mão. Pulei para fora e corri, ouvi dois disparos, mas não olhei para trás enquanto chorava. E prometia nunca mais ir ao Osasco. Dê valor à sua vida, cara. Porra, mano. Oh. Nossa. Chorou, deve ter se borrado de medo. O chorar é por qualquer orifício que ele tá falando. Exato. Chorei, chorei. Ele fala chorar pra englobar tudo. Né? Pra englobar. Saiu correndo e chorando, vai. E aí ele vai aqui propor um sorteio aqui pro Chorume, Wesley Zop, uma promoceta. Como que é? Ele fala, além do e-mail longo, queria oferecer uma promoção aos ouvintes do Chorume. Muito bem. Eu tenho uma academia na Zona Oeste de São Paulo. Queria oferecer um plano anual sorteado da forma que vocês quiserem a um ouvinte desse podcast. Porra, bicho. Que legal. É, a academia dele é a CT China Team. Você viu que ele colocou o nome da academia inspirado na namorada. Porra, né? O cara ganhou na loteria, bicho. É, depois daquilo, ele nasceu de novo, né? É. Então o site é ctchinatim.com. Eu tomei liberdade pra olhar lá. O cara tem zumba, jiu-jitsu, muay thai, boxe, MMA, yoga, treinamento funcional, porra. Tem até gente que lutou no UFC que treina lá com o cara. Caramba! Então é bem chique o negócio. Você viu que o cara foi atrás de fazer artes marciais. Não, porra, dia que ele quase morreu, né? Então aquele que frequenta a Zona Oeste de São Paulo aí, o ouvinte que quer ganhar aí o plano anual através do Chorume, vai ter uma aba no nosso site escrito Promoceta. Porra, bicho. Se inscreva lá que no programa da semana que vem a gente sorteia aqui. Ó, oh, da hora. Você, posso me inscrever também? Você frequenta? Posso me inscrever também? Essa foi a pergunta. Pode, mas deixe, por exemplo, para pessoas de São Paulo, da Zona Oeste, igual o Kilton, que tem aquela pochete de pança. De banha. É, de banha lá. Sim, sim. O cara fica comendo coxinha e Burger King a semana inteira. É verdade, lá na academia, desgraçado. Tá aí a promoceta pro nosso ouvinte. Ele fala, então é isso, não vou incluir aqui minha pergunta polêmica, pois senão o podcast será uma leitura da Bíblia narrada pelo host mendigo. É verdade. Se possível, quero pegar a estrada e um dia gravar com vocês. Prometo levar jujubas a todos. Por favor, as verdes e as laranjas pra mim só. Não, eu gosto das verdes também, mas pode ser a vermelha também. Pro negão não precisa trazer nada, não. Nem, talvez nem esteja aqui. Tomara, tomara. Ele não vai ser convidado. É, não, convidado nunca. Um abraço e um beijo no umbigo de vocês. Então, foi enviado do celular que ele esqueceu a marca. Venha gravar. Venha pra cá, ué. Thiago Moretti. Próximo e-mail da Aline S ou Alines. Ah, várias Alines. É. Uma comunidade de Alines. O assunto é sobre o episódio 74 e afins. Olá, seus lindos. Porra, olá. Nunca ouvi. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá, enfermeira. Como diriam os animaníacos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, pois desde que fizeram a leitura do meu currículo vitae, houve um aumento na procura por aulas particulares de química. Continuem assim. Parabéns, parabéns. Segundamente, graças a vocês, tenho mais um apelido. Como se véia, múmia, anciã, Elsa, a cantora, não a princesa. Não, porque a princesa é Elsa. É, então, Elsa Soares. É, sim, claro. Dercy Hebe Camargo, baleia, balão, cintura de ovo, colher de poço, fofão, Faustão, baranga, derrubada, Bebeto. E Bebeto. Beto Barbosa. Não fosse o suficiente, agora me adicionaram o empata foda. Tá bom. Empata foda tá melhor. Empata foda é o melhor apelido que tem, hein? Beto Barbosa, porra. Tá certo, diz ela. Bom, sobre o episódio 74, apelidos, tenho poucos. E quando vocês citaram as peripécias do Senai, lembrei que no meu tempo os moços da marcenaria eram os pica-paus, Alisa Paus, modelador de tora, realmente. É verdade, ué. Eu sou tudo isso com diploma lá pelo Senai. Escrito no diploma. Escrito no diploma. Sim. Atrás, você vira o diploma. Ah, é. Mas tá, parece que pica-pau não tá escrito lá. Eu vou escrever. Ah, então tá. Quero compartilhar uma história de apelido que marcou a minha turma do colégio. Quando eu estava na sétima série, muito tempo atrás, numa cidadezinha do interior, marcamos de fazer um trabalho na casa de uma colega, Ana Paula. Opa, o que tá acontecendo aí? Cheguei na casa dela com Vanessa e esperávamos pelo resto do grupo. A casa de Ana Paula tinha um quintal enorme com um matagal no fundo. Calma, Wesley Zop. Não, fica excitado à toa. Tô calmo. Tô... Não julgue, não julgue. Não, não tô julgando nada. Ana Paula teve que sair pra buscar seu irmão na escola e deixou a casa trancada enquanto eu e Vanessa esperávamos na varanda, onde tinha uma mesa para fazermos os trabalhos. Porra, eu odiava gente que marcava trabalho na casa e saía fora, cara. Puta. Ainda mais eu que não sou frital, que tem que ficar puxando papo com as pessoas. Naquele tempo, fazer trabalho em grupo era desenhar em cartolina e decorar com babadinhos e glitter. Não, ainda é, ah, imagina. Eu fiz isso até na faculdade, porra. É, ué. Tá. Word art. É. Claro, porra. É, ué. Bom, Ana Paula saiu e logo em seguida Vanessa disse que estava com vontade de cagar. E trancada na varanda, a casa, né? Estava trancada. Aí teve a brilhante ideia de cagar no quintal. Claro. Nunca é brilhante. Quando eu falo brilhante, você já vê que não tá certo. Cara, o corpo humano é uma coisa linda, né, cara? Porque quando a pessoa tá com vontade de cagar, o cérebro desliga, né? Ideia de qualquer coisa é brilhante, né? Putz, uma ideia brilhante. Nossa, consigo pensar ainda com vontade de cagar. Brilhante, brilhante. Lá no meio do matagal ela queria cagar. Até aí, beleza. Ela cagando e eu fazendo o trabalho. Uma cagando lá fora, outra lá dentro. E outra na cartolina, né? Quando ela acabou, começou a gritar: Aline, arruma um papel! E não tinha papel. Porra, tinha cartolina ali, né? Mas tá. Saí revirando a varanda, a garagem, procurando por jornais, até que achei um e joguei pra menina baixada no meio do mato. Ela se limpou e perguntou se deveria deixar o troço ali ou catar. Eu, que já não me aguentava mais de tanto rir, desabei quando vi a Ana Paula chegando. A dona da casa foi logo querendo saber o que estávamos fazendo no fundo do quintal quando viu o troço da colega. Nessa hora eu já estava sem ar, só chorava. E a Ana Paula dizendo que no dia seguinte ia carpir o quintal e que a menina deveria tirar de lá o tolete. O artefato. Sim. Depois disso eu não me lembro muito, já estava em coma de tanto rir e a menina não sabia se limpava a bunda ou se enrolava o troço no único pedaço de papel que tinha. Só sei que no final ela teve que tomar um banho e catar o troço, que não era pequeno, pelo que lembro. Encheu uma sacola. Porra. Puta que pariu. Fazia uma semana que esse menino não cagava. Na época, tocava muito Raimundos na rádio e no dia seguinte a Vanessa já não era mais Vanessa, era a mulher de fezes. Ah, boa. Até a turma relembra o mito. Já peço desculpas pelo e-mail longo, prometo que vou remover a assinatura dessa vez. Então ela não deixou o currículo aqui no e-mail. Ah, sim. Disso. Excelente, sensacional. Ótimo. Cara. Mas não foi brilhante, não, né? Não. Você não tá com vontade de cagar, você sabe que aquela ideia não foi brilhante. Exato, exato. Arthur Lincoln mandou aqui episódio apelidos. Olá, seus dementes, aqui é o Arthur, 25 anos de Belo Horizonte. Esse é meu primeiro e-mail para um podcast. Tenho que dizer que vocês são o melhor podcast do mundo. Oh, melhor que o Blackcast, cara. De leitura de e-mail feito em uma cidade de SP com 3 participantes, mas convidados que escutam. Nossa, mesma funilada. Assim. Mesma categoria. Tá numa categoria fechada. Foda, cara. Como talvez o e-mail fique longo, vamos para a lista dos melhores apelidos que vi na vida. Certa vez, conheci um amigo do meu tio, ele era metalúrgico e perdeu 2 dedos. O mindinho e o anelar. Muito bem, esses daqui não fazem falta. O duro é perder o indicador e o dedão. Como só tinha 3 dedos, chamávamos ele de tartaruga ninja. Porra, bicho! E a tia de um amigo de escola que perdeu o dedo anelar e o do meio, chamávamos ela de Homem-Aranha ou Rock'n'Roll. Já na escola tive uma professora chamada Perpétua, que era uma senhora bem velhinha, que tinha a boca torta. Apelidamos ela de Rock Balboa. Sim. Toda vez que ela entrava na sala para dar aula, alguém sempre cantava a música Eyes of the Tiger. Ou gritava, Adrian. É. Teve o Calvi, que reza a lenda, se masturbou pra própria mãe. Porra, que demente esse negócio. Então demos o nome de Calvinheta. Tinha também um gordo nerd, pleonasmo, que apelidamos de Naruto do Fast Food. Outro foi o João Rolinha. Rolinha. Porque certa vez foi zoar um menino por ele ser pequeno e diz: você é tão pequeno, mas tão pequeno que é do tamanho da minha rola. Esse cara sabe zoar os outros mesmo, hein? Esse cara é bom, esse cara é bom. Teve o João Urubu, pois pegou uma menina que tinha o apelido de carniça, então era o João Urubu. Ainda na escola, um colega meu reparou, depois de várias aulas de educação física, que um garoto da sala ia sempre com uma cueca vermelha. passou a chamá-lo de Dorme Sujo. O interessante é que todos da sala sabiam desse apelido, menos ele. Nem não, os amigos ele. Dele contaram pra ele, então toda vez que a sala ficava em silêncio, alguém berrava. Dorme Sujo! Ele se formou sem saber. Cara, é muita maldade. Não, né, se cara? Formou sem saber. É claro que ele sabia, mas ele pensava, né? Mas sempre tem um dessa que o cara fica gritando apelido. É o apelido do bastidor, né? Você não pode falar pro cara. Teve o caso de uma garota que, por ser grande, meio gorda e grossa pra caralho, colocamos o nome de gorila do zoológico daqui de BH, que era Indiamin. Então não é gorila do zoológico daqui de BH, não, né? Mas seria melhor. Seria, né? Do que do zoológico Indiamin. O Indiamin era o nome do gorila. E também um repetente que era o cara que mais zoava na sala, até o dia em que a mãe dele foi buscá-lo na escola. E vamos dizer que ela não atendia o conceito de beleza que a sociedade propaga. Logo foi chamada de filho da mãe do canhão. Tudo bem. O cara, a mãe do cara nem podia ser tão feia, mas ele zoava todo mundo, cara. Então, eles tinham que achar alguma coisa desse cara. Exato. Na faculdade, um colega meu ficava recrutando gente da sala para o Telex Free. Puta que pariu. Ficou conhecido por Tutankamon. Na minha rua morava um gordo que, por sinal, foi atropelado por um Fusca e deu perda total no Fusca. Porra, bicho. Chamava ele de saco de banho esparramado. O Fusca, se ele bater num trator, ele quebra o trator. Exato. Só que no caso do cara, não. Teve o seu Grayson. Ganhou esse nome porque ele pegou uma mina feia e banguela. Porra, nada passava no pente fino dos caras. Os caras estavam de olho em tudo, né? Os caras faziam uma investigação. Espionagem, pá. Pior que a guerra fria esse negócio. Tinha um amigo meu que toda vez estava com um machucado diferente. Calma, não era por ser coagido a sexo selvagem e brutal com o tio policial. Ainda bem. Apelidamos de fudido, regaçado ou Jesus após a crucificação. Sim, sim. Agora vem a parte que talvez a linha editorial do Chorume possa achar preconceituoso, já que essa parte é destinada ao afrodescendente. Vamos ver, temos um negão aqui pra julgar. Temos um negão aqui. Quando criança, eu e meus amigos nos zoavam um ao outro. Nosso amigo era o Zé Gotinha da Petrobras. Ah, tudo bem. Clássico. Isso é um clássico, é. Esqueceram de mim num prédio em chamas. Eu gosto da criatividade. E por último, um apelido que eu não sei a origem. Na rua próxima à minha casa tinha um senhorzinho que o apelido dele era Dois Cu. Não é Dois Cus, não. Dois Cu. Entendi. Isso mesmo, Dois Cu. Toda vez que ele passava, a gente chamava ele de Dois Cu. Ele ficava bravo. Houve uma vez em que ele pegou uma barra de ferro e correu atrás da gente. E isso não é um codinome pra sexo, ou talvez fosse. Mas nós corremos muito, então ele desistiu. Por isso, queria saber de vocês, principalmente o mais velho da mesa. Aquele que não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Wesley Zop, por que ele chamava Dois Cu? Pense. Tá. Desde já peço desculpas por esse meio gigantesco que teve mais linha que minha redação do Enem. Mas acho que se o cara tivesse escrito isso no Enem, ele passava. Ué. E dizer que vocês são fodas, que pertencem à Santíssima Trindade do Humor, não ovo, decréptos e chorume. Porra, nem sabia que existia uma Santa Trindade do Humor. Sim. Porra. Abraço a todos e que o podcast dure muito tempo, até a Polícia Federal ou o meu tio Milico, que quer dizer policial, descobrir. Foi enviado do Nokia dele. Então, Wesley Zop, por que o cara chamava Dois Cu? Pra explicar isso, tem uma forma simples e a forma mais explicativa. A forma simples é porque ele tinha dois cu. E tinha, a explicativa é porque ele tinha dois anos. Não, a explicativa é porque eu também tinha um camarada que supostamente tinha dois cu. Porque ele cagava na bolsa, sabe aquele que você põe aquela bolsinha? Então a gente chamava ele de cagar na bolsa, entendeu? Então, podia ser um outro cu aí. Então parecia que o cara andava com aquela bolsinha, por isso que ele nem conseguiu correr atrás da molecada com a barra de ferro. Porque a bolsa vazou, e ferro, começou a vazar, né? Vazar a bosta ali. Na verdade, o ferro era o que segurava a bolsinha, né, que apoiando. Sei lá, cara. Pode ser isso, não sei. Eu acho que é mais plausível que ele tivesse dois cu. É, ué. Porque apelido de molecada não tem sentido nenhum aí. Sim. Ah, o William Silveira mandou um assunto também, apelidos. Olá, beijadores de anos, caprinos, apenas para fins ritualísticos e não sexuais. É verdade. É verdade. Meu nome é William Silveira, tenho 20 anos e sou de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E sim, sou um novo ouvinte do podcast. Obrigado. Agora já daria pra fazer um time de futsal se infelizmente eu não fosse o número 5 e precisassem me jogar em cima do telhado. É verdade. Não, mas fica no gol, não tem problema. Depois de maratonar o podcast e perder todo o movimento do lado direito do meu corpo devido ao decorrente derrame, ainda me resta a mão esquerda pra redigir esse e-mail. Porra, esse é um sobrevivente, então. E o cara amanhã mesmo assim quer mandar e-mail, pô. Exato, exato. Espero que não seja, estou processando vocês. É, também. Venho lhe contar a história de um apelido que eu acho genial. Meu amigo de faculdade tem um colega que tem um nariz gigante. Seus nobres colegas acharam que um simples apelido não faria jus para aquele ladrão de oxigênio. Sim. Então deram um nome próprio para o nariz dele. Sendo assim, toda vez que o citado entrava na sala, todos os colegas cumprimentavam os dois, ele e o nariz. Por exemplo, ele entrava e falava, oi Pedro, que é o garoto, e aí Matias, que é o nome do nariz. E isso acontecia todos os dias. Enfim, essa é minha contribuição. Continue com esse trabalho bosta de vocês, que talvez eu perca o movimento do outro lado do corpo e fique simétrico novamente. O bicho, ele não quer recuperar. Ele não quer recuperar o lado direito dele. O objetivo do cara é ser simétrico. Porra, eu tenho toque, preciso ser simétrico. Se o lado tá caído, os dois tem que ficar... Não o outro melhorar, né? Não, não. Aí é muito simples. Não, desde que... Quero simetria. Abraço, vocês são foda, com PH, muito porra, bem. Porra, é uma boa ideia isso daí, sim. Mano. Apelide os defeitos da pessoa com... Me deu nome próprio. Nome próprio. Não, tô cumprimentando aí o seu braço torto aí. Que apelidei de Malaquias, Malaquias. Porque o Malaquias é torto. Né? Grande abraço, Malaquias. Próximo e-mail de Marcos Freitas... Episódio 74, apelidos é o assunto também. Fala aí, seus podcasters fodarásticos do Chorume. Meu nome é Marcos Vinícius e eu moro na incrível cidade de Rio Claro, Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro? Eu ia falar Rio Claro aqui do lado. Não, não, é Rio de Janeiro. Eu não sabia que existia essa cidade. Existe. Que é mais conhecida por ser caminho entre Volta Redonda e Angra dos Reis. Primeira vez que escrevo um e-mail para um podcast. As pessoas escolhem começar pela gente, porque qualquer coisa que mandar, tudo bem. Depois então, eles vão treinando, daí vai mandando pra Café Brasil, exato. Anticast, pá. Verdade que não comecei muito bem, ele fala, mas a gente vai subindo de nível com o tempo. Aí. Né? Treinando. Gostaria de falar de apelidos que já ouvi na vida. Começando pelo meu pai. Que possui o apelido de ganso. Opa, não! Não! Eu sabia que esse dia ia chegar! Eu sabia que você seria descoberto, cara! Eu falei que você tinha filhos por aí. E ele fala, e até hoje eu não sei o motivo. Pergunta se é meu sobrenome. Só por curiosidade. Não, apelido de faculdade também. Mas não sou seu pai, não! Ganso. Será? Se bem que pai é quem cria, né? Exato. Sei que não é da minha conta, mas se puder responder, ficaria agradecido. E se não quiser responder, vai tomar nessa sua cloaca de ganso aí, com todo respeito. Com... Ah, bom. Isso que eu ia falar, já que era mal educado. Já respondi um apelido. Falando a respeito de apelidos de colegas da minha época de ensino médio, estudei numa sala com 50 alunos. Porra, parece ter uma educação ali mais prestativa, sim, né? Cara? Colaborativa. Colaborativa, porque 50 alunos numa sala, uma sala de o quê? 10 metros quadrados. Não, mas eu já fui o número 52, todo então... Todo mundo em pé, né, cara? E esse colégio era apenas de ensino médio, ou seja, vinha aluno de todas as outras cidades e colégios para estudar nele, já que ele era renomado. 10% da turma era formada por tiagos. Não sei se é uma categoria lá no Rio de Janeiro. Porque você tem Alines. Tem Tiagos. Tá. 10% de 50 alunos igual 5 alunos. Explicando por que creio que o Wesley Zop, o técnico de informática, não conseguirá entender. Até porque eu sou técnico de informática também, ele fala. Então, 5 alunos, Tiagos. Tá. Logicamente, tinha aquela confusão toda ao tentar se comunicar à distância com o Tiago. Por ter a fama de humorista, fracassado, é verdade, entre meus amigos que se mudaram de escola comigo, fui um dos incumbidos de criar apelidos para os Tiagos. Assim, para identificar os Tiagos. Não é nem por questão de zoeira. Não, é assim, só pra você só... chamar lá e o que você Exato. Quer atender. É porque, cara, eu penso em mães. Eu penso em mães. Mães você pensa que em mães? Penso em mães. Seu que... tarado, doente, mequetrefe. Penso em mães da seguinte forma. Ah, tá. Que pensam, vou pôr o nome do meu filho, um nome único. Só ele. Vai. Daí põe Tiago. Tiago. Gabriel, Lucas. Você chacoalha a árvore e cai em cinco, né? Cara, existe uma moda agora que são os Enzos, cara. É, tem Enzo mesmo. Nossa, a minha esposa dá aula numa sala lá que tem 5 Enzos. Mas Nossa. Tem Enzo que tem prefixo, que é o Lorenzo. Não. Que é, também é moda. A moda é o Enzo comum. Sofias. Porra, Sofias. Valentinas. Existem milhões de Valentinas agora. O Tiago, que tinha bigode, se tornou um mexicano. Não, tudo bem? Muito bem. Light, o cara se chama de mexicano. O Thiago Dentuço se tornou o Esquilo. Não, fácil também. O Thiago de Olhos Claros se tornou o Zulu. Não Peraí. Na época e nem hoje em dia, a gente não sabia o tamanho da rola do Paulo Zulu para apelidar o meu amigo assim. Mas, ué, tá. Zulu. 23 centímetros fica aí. Sim. O Thiago, com o sobrenome Cabral, acabou se tornando Cabral mesmo. E o Thiago, que tinha mochila verde, se tornou o Verde. Apelido que é utilizado até hoje entre a gente. Mas peraí, nenhum ficou Thiago. Você podia, o Cabral aí poderia ter sido ele Thiago. Tá, o apelido ele, dele virou Thiago. É ele que, não, eu vou me apelidar de Thiago, porque eu sempre me chamo Thiago. Conforme o tempo, a gente foi apelidando outros, como por exemplo o cara de vaca. Que é melhor eu não citar o nome. Porque tinha... talvez ele não saiba o que é o apelido dele. Tinha Sidão. Que esse nome não tem como esconder, mas como ela não era lá muito bonita, a gente tratava igual parça, mas sem viadagem. Já que ela não era provida de beleza alguma. Uma menina que tinha o sobrenome Duca, ela em particular me irritava muito. Mas por culpa minha de ser um relaxado com os trabalhos em grupo. Ou, pelo menos, ser mais tranquilo que ela. É, porque às vezes... É, pessoas... o cara tranquilo, eu vou explicar, é aquele cara que não ajuda no trabalho em grupo. É, mas ele tá com o nome no trabalho. É, o nome dele tá lá. Ele serve pra pôr o nome dele no trabalho. Daí eu me referi a ela como do capeta, do caralho, do capiroto. Enfim, não sei se a história foi boa, mas não queria me alongar muito também, já que a leitura de meio de vocês não é das maiores que existem. Exato, é, realmente. A propósito, fica a dica pra vocês, triplicar a leitura de e-mails. Mas antes de ir embora, gostaria de deixar uma pergunta polêmica. Ai, vamos ver. A primeira pergunta eu gostaria de fazer ao xará do meu pai e para o integrante que deveria possuir o apelido de desodorante Rolon, já que é cheiroso e tem somente uma bola. Então, seria pra mim o Gabriel, mas o Anderson, como substituto está aqui. Vou ter que responder? É. Exato. Então vamos lá. A pergunta é, milkshake de ovo maltine do Bob's ou do McDonald's? Ah, do Bob's, claro, pô. Ah, eu vou no McDonald's, porque aqui não tem Bob's, né, cara? Ah. É porque você trabalha em Campinas, lá tem Bob. Isso. É por isso. Sumaré não tem nenhum dos dois. É. Não, mas pra você escolher... É. A pessoa entrega na sua casa. Shopping, entrega vai, na sua casa. Ah, então eu vou do Bob's, então. Ah, só pra acompanhar o negão. É. Tá certo. Pra não ir sozinho, né? É, exato. Os dois tomando milkshake junto, fica mais parça, fica mais másculo, né? Exato. Tá certo. Puta, e ele pode beber do meu copo e eu bebendo dele, que não vai ter diferença. Normal. É. Cruza o braço assim, ó. É. Mas de parça, né? De parça. Claro. Já para meu companheiro de profissão, Wesley Zop. Ah, mas pra mim também tem? Quero fazer um agrado. Ah, obrigado. Sem viadagem, porra. Técnico de informática não tem dessas coisas, não. É isso aí. A gente faz sexo de costas porque é a maneira que aprendemos a fazer. Exato. Wesley Zop. Escolherá qual drive-thru ele irá fazer o seu pedido de milkshake e ovo maltinho. Tá. Já que ele está chegando a lanchonete devidamente motorizado e ainda por cima num carro do ano. Do ano que o homem pisou na lua. Aí sim, aí pode ser. 10 anos mais novo que o seu, sim, então. Sim, sim. Você vai subindo. Né? E não é só isso, Wesley Zopp estará acompanhado de uma gata. Não estou falando de uma felina, seus inocentes. É de uma mulher de verdade que é chamada de gata por todos. Talvez por causa do bigode. Por possuir bigode, ser roliço e ter o costume de cagar na caixa de areia. E ter bafo de peixe também. Sim. McDonald's, escolhendo o milkshake. Tá. Você já de madrugada, depois de uma noitada e tanto com a gata, você poderá escolher entre o milkshake do Bob's ou do McDonald's. Escolhendo o do Bob's, ele será preparado pelo ex-namorado da acompanhante. Que já está cansado devido ao trabalho escravo que ele é submetido e ainda por cima por ver a sua amada nos braços de um Zé Dendágua qualquer. O milkshake será preparado com grande parte do milk vindo do próprio funcionário. O que faria com que o milkshake não fosse entregue muito gelado como deveria. Acho que esse é o principal problema. Já escolhido o McDonald's, ele será preparado pela ex-namorada do Wesley. Que, no caso aqui, é uma retardada insana, mente capta, biruta, tantando lática, enfim. Desculpa pela redundância. Todos nós sabemos que ser ex-namorada do Ed é sinônimo disso. Porque se não fosse isso, não seria ex, né? Ah, é verdade. Estaria comigo, sim, sim, claro. Ela está bastante gripada. Uma escarrada apenas é possível encher um copo de 300ml. Porra, isso daí é um recorde. Do mais puro catarro já visto, vindo diretamente do pulmão da demente para o copo de milkshake. Muito bem. Enfim, qual você escolhe? Precisa. Eu percebo, é tão óbvio. Eu percebo que é sempre uma pergunta um pouco diferente quando vem pra mim, né? Só um pouquinho, porque é tudo milkshake. Como aqui? Eu vou preferir a segunda opção e explico por quê. Não, é óbvio. Mas explica por quê. Porque se é uma escarrada enche 300ml. Não vou pedir um milkshake de 300ml. Ninguém pede. Vai é vir de um litro, é, pô. Vai vir três escarradas. Então, não, é uma escarrada. Só que não de um litro, dissolve, entendeu? Já, tá. Entendeu? Já e não... outra, catarro de ex-namorado já tomou de muito, né? Tranquilo, já, pô. Já acostumou com o gosto, é. Até. Não tem dúvida disso. E outra, eu não conheço o ex da menina que eu tô aí, né? Pô, se cara... conhecesse... Tá, vai lá. Mas não conheço, então. Grande abraço e continue fazendo esse pior, melhor podcast do mundo. Repito, aumentem o tempo de leitura de e-mails. É o carro-chefe. E está com um tempo muito curto. Ah, sim. É. 50 minutos. É muito light. Uma hora e meia eu nem converso. Com menos de uma hora e meia. Não liga nem o microfone, né? Pra gravar menos de uma hora e meia, pô. O próximo e-mail aqui, Rony Goltara. Como é o nome? Rony Goltara, o assunto é meio retardatário sobre fights. Você vai ler todos os R's assim? Não, vou ler como eu quero, igual eu sempre faço. É verdade. Olá, filhas da puta! Olá. Falo de Piúma, a linda nua cidade das conchas. Litoral sagaz, espírito santense e em horas vagas mexo com o podcast Receita do Mal. Muito bem. Devido à falta de policiamento e, consequentemente, um entrincheiramento forçado, forcei-me também a escutar essa delicatessen chamada Chorume. Antes de mais nada, queria só comentar sobre o episódio de brigas. Sofro até hoje por ter sido um cara incompreendido quando pequeno. O Wesley Zopp é também, cara. Sempre fui incompreendido. Uma bela vez, nas aulas de artes, mexíamos todos com argila. Num momento de felicidade extrema e tomada pela mão do diabo, eu sujei o dedo médio com bastante argila marrom vivo e fingi num gesto truculento ter retirado tal excesso de excremento do reto do jovem Jota. Jota de jovem, porque eu não lembro o nome. Ah, tá. Eu não cheguei a tocar Jota, apenas pronunciei de forma sublime e homérica as palavras. Vê! Chegou a sair merda. Moleque, né, cara? Crianças são uma ferramenta do diabo muito fácil de ser usada. Vejam só. São uma receita do mal, né, criança. Exato. Vejam só, rapazes, essa brincadeira em tempos que porradinha e corredor inglês eram tarefas da grade curricular. Como isso poderia ter me levado a uma briga? Não, eu acho que não. Mas levou. Jota guardou toda a sua fúria e me encontrou na saída. Dava-se então o caos. Tapas e socos no vento naquela velha e boa distância de 2 metros. Eu estava armado, feito um sub-zero gigante, só esperando o bote para usar o meu Wendambarai. Rodávamos entre o eixo central imaginário até que Jota engatou sua direita em minha direção. Desviei. E ao preparar minha cápsula do leão, fui surpreendido com o desvencilhamento de Jota mediante o meu golpe. Neste momento, perdi o equilíbrio. Então ele foi dar aquele socão. Caiu. E caiu. Ainda estava em movimento de retorno do meu golpe quando percebi que poderia dar fim ao embate com um único movimento. Porra. Um gancho no dei-lhe, saco. Dei-lhe, então, uma cabeçada em sua mão esquerda. Peraí. Jota, ridicularizado por ter levado um golpe fulminante, subiu em sua bike e trilhou para casa. Eu ainda tonto pelas rápidas decisões tomadas, fiquei estatelado, apalpando minha boca à procura de sangue. Nada que uma água gelada não tenha dado jeito, porra. Ergui minha moral e segui minha vida. Porém, ironicamente, a leitura de meus companheiros não foi a correta. Acharam que ele apanhou. Por longos anos, eles ousaram chacotear-me de ter levado um soco de Jota. Olha que engraçado, mas tudo passa. Talvez hoje Jota já tenha superado. Mas isso aqui que é pessoas que não entendem de artes marciais. Pessoas que não jogar. Sabem lutar, né, cara? Pessoas... Em relação a apelidos, é legal que lembramos dessa mesma época da molecagem. Tinha 2 amigos com belos apelidos. Um deles respondia pela alcunha de testa de amolar facão. Sim. Pessoas com a testa grande, igual Wesley Zop. Que vai até a nuca. A testa dele termina na nuca. Não é uma careca, né? Uma não, testa... é a testa que vai até a nuca. Mano. Porque o cabelo que ele vai botar na cabeça tá nas costas. Né? Então, tá, não sou careca, né? Tá certo. Não sei porquê, mas ele não terminou o ensino médio na nossa escola. A testa dele era graúda mesmo e tinha uma cicatriz. Talvez... sei lá, cara. Não, do facão na hora de amolar. Exato. É, não era uma cicatriz, era a marca ali, né? E talvez ele tava batendo a testa na hora de passar nos lugares e teve que mudar pra uma escola adaptada. Sim. Portas maiores. Sim. E outra figuraça, gente boa, era o Come Gato. Esse ainda vive lá na cidade onde nasci, mas quando ele começou a namorar, pediu pra que parasse de chamar ele assim. Era um cara educado, então a galera catou. Mas nem explica por que era Come Gato. No mais é isso, aguardo pelo Chorume na semana que vem, otário. Beleza. Porra, me senti mal com isso. O último e-mail é Nando Nico. Oh, Nando já. Nico mandou um assunto aqui, obrigado. Nando Nico, o que... De nada. Né? Este foi o e-mail dele? Não, ele fala aqui, boa noite, rapazes. Gostei da simplicidade da resposta que vocês me deram. Não lembro qual foi o episódio, mas ele perguntou o que fazer, já que a filha dele era bissexual. Bissexual, né? É, e ela ia apresentar a namorada, ela falou, o que fazer? A gente recomendou. Fizesse um bolo de fubá. Um bolo de fubá. Um café. Ou uma janta. Uma janta, um arroz carreteiro. Nossa, falou. Não tem erro. Não tem erro. Todo mundo gosta. Me senti um trouxa por ficar pensando como agir. Mostrei pra minha esposa e ela chorou emocionada de como basta amar o próximo. Muito obrigado. Porra, e talvez, chorou-me é isso. E cara. Talvez emocionada também de saber que, apesar dela fazer bolo em talagato, as pessoas querem comer. Exato. Nunca acertou um bolo cremoso. Exato. E o pessoal quer comer mesmo assim. Exato. Tô escutando os episódios que tem temas do meu interesse. Porra, conseguiu encontrar ovo? Bom. Mas às vezes na leitura de e-mails acabo me interessando por algum episódio citado. Vocês estão de parabéns. Oh. Porra, mano. Eu que agradeço. Vi o episódio de burrice e lembrei de uma vez que fui um grande burro. Na verdade, um gigantesco burro. Vamos ver. Quando eu estava na escola, tínhamos que fazer um trabalho de ciências que consistia em plantar um grão de feijão no algodão. Ah, sim, o clássico. Sim. Né? Muito bem, plantei meu feijão no algodão, no potinho de plástico, e todo dia eu ficava vendo se brotava, mas nada. No fim de 2 semanas, todos da escola comentando como estava o pé de feijão, né? O pé de, né? Feijão, tava vistoso. Porra, tava chegando nas nuvens. E eu nada. Até no dia que tínhamos que levar na escola, só que o meu era um pote com algodão e sem broto. E todos os meus amigos ficaram me zoando. Quando a professora foi me acalmar, Pois sim, eu estava chorando. Ela foi pegar o algodão do potinho e falou que não tinha nascido broto, pois eu teria que ter colocado um grão de feijão. Ele ficava olhando o algodão. Diferente, né? Essa agricultura moderna, cara. Não precisa nem do grão mais, cara. Onde vai parar, né, cara? Eu esqueci de colocar o grão de feijão, ele fala. Fiquei semanas assistindo um monte de algodão no pote. E molhava. Mano, e nada. Né? Colocava Mozart pro feijão. É. Ele fala, não vou cutucar, porque vai que eu mato o broto. Então ele não cutucava ali. Cara, por essas semanas, esse foi o algodão mais feliz do mundo, né, cara? Acho que superei o Zop nessa, hein? Ah, não superou porque você foi uma vez o Zop uma vida, né? Exato. Mas não, em uma história ele pode ter superado. Ah, né? sim. É uma briga boa, uma briga não, boa. Eu até vou falar, porque o meu pé de feijão no algodão ficou muito bonito. Então nessa ele deve ter superado você eu. Era o cara que ia zoar as crianças, né? Desgraçado. Muito bem, essa foi a nossa sucinta leitura de vez em rápida, comentários. Uma coisa rasteira. Assim, uma coisa que a gente nem vê passar, né, Wesley? Nem percebi. Eu suo igual um camelo aqui, mas é de emoção, não é porque a gente tá uma hora trancado nesse forno, não. Não, nada a ver. Muito bem, então agora é o momento aí que ele vai brilhar, ele que com sua pele de ébano vai resplandecer mediante o sol que está batendo nessa face esquerda dele. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é aniversário faz anos. Esse cara é um demente, né? Olha o título que o cara põe, a gente falou que era festa de aniversário. Ele falou que é aniversário faz anos. Ah, mas gostei mais do dele. Mas tá. Então vamos lá, ouvinte. Hoje você vai presenciar aí aquelas datas comemorativas de aniversários que tiveram alguma história aí relevante ou completamente normal, no caso do Negão. A minha vai ser cativadora. Cativadora. Vai ser uma lição de coach isso. Então vamos lá ouvir esse episódio sobre aniversários faz anos. Muito bem. Cobra, come, pega, come. Nunca vi raço de cobra, nem coro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Nunca vi raço de cobra, nem coro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Nunca vi raço de cobra, nem coro de lobisomem. Ai, João. Ai, João. Ai, João. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories. Então vamos lá, começando esse episódio aqui sobre aniversários, né? Aniversário é uma coisa que sou meio contra. Posso dizer? Por que contra? Posso falar a realidade já de cara? Pode. É, né? Cara, aniversário vamos dizer, na Idade Média talvez fizesse... Sentido. Por quê? Porque eu vou dizer, uma pessoa chega, ó, parabéns no seu aniversário. Parabéns pelo quê? Tipo, parabéns ter sobrevivido mais um ano, hein? Ah, duvidava média, da sua capacidade. Tá. Na Idade Média, que a pessoa vivia até os 26. A pessoa tá fazendo 30, parabéns. É, porra, não, os caras podiam morrer, sei lá, um boi invadir um lugar e matar o cara. Não, o cara podia morrer indo na casinha. Exato. O banheiro era fora de casa, era picado por uma cobra. O senhor feudal podia vir esquartejar você a qualquer momento. Então, porra, você sobreviveu mais um ano, então parabéns. Tem razão. Porra, hoje, você sobreviver mais um ano, é uma obrigação sua, cara. A vida tá muito fácil hoje em dia. Medicina avançada. Sim. Mas tá, ainda existe o ritual de... As pessoas que sentem um carinho por você ou são amiga sua no Facebook, te mandam uma felicitação. Sim. Uns parabéns. Então, como é de costume, como é natural desse podcast, já faz aniversário isso, é a primeira história de Wesley Zop aí pra abrilhantar. Sim, posso... Mais esse episódio. Posso contar. Por favor. Vocês podem não ter percebido isso. Nesse longo desse podcast, desde 2015 gravamos juntos aqui. Mas eu sou uma pessoa muito lerda. Vocês podem não ter percebido. Não, ninguém percebeu. Podem não ter percebido. Diferente, se você não falasse agora... Exato. Vocês acham que eu sou o quê? Ligeirão, pá, espertão, mas não. Você sempre bem tudo, você é um bonzão. Não. Sou uma pessoa bem lerda. Não, você falando assim... Explico por quê. Quando eu estava na tenra idade de 23 anos... Houve um menino. Um menino, um meninote. Faz tempo. Faz bastante tempo. Terminando o ensino médio. Faz precoce, né? Sempre precoce, né, pô? Gênio, né, gênio? Na verdade, eu não tava terminando. Eu tava começando o ensino médio. Não, mas começar é o primeiro passo pra terminar. É verdade. Então, eu tava terminando. Eu vou usar essa agora. Boa. Então, e o que acontece quando você tem 23 anos? Se você completar um ano, você vai fazer 24. É verdade. É verdade, não é? E nada demais, mas uma idade. Mas é uma idade que no jogo do bicho remete ao viado. Então, o que as pessoas fizeram? Se você fizer 24 anos, você vai ser viadinho, você é isso? Está no número do viado, segundo o jogo do bicho. Ah, tá. E viado, se vocês não sabem, remete ao homossexualismo. Você chamar alguém de viado, você está querendo chamar ele de homossexual. Mas isso antigamente. Antigamente, né? Nessa época. Sim. Nessa época. Hoje em dia é até mais normal. Né? E eu e o Kel, que participou aqui do episódio de palavrão, temos a mesma idade, apesar dele parecer 10 anos mais jovem. Não, mas temos a mesma idade. Eu sou 4 dias mais velho. Tá? E 100 quilos mais magro, né? Também. No mínimo 100 quilos mais magro ele. Ele, né? Não eu. Então, e daí, prepararam uma festa surpresa pra gente de 24 anos. É que vocês fazem aniversário perto, né? Sim, 4 dias de diferença. Qual que é a data aí? Eu sou dia 8 de dezembro, ele dia 12 de dezembro. Ah. E daí, prepararam uma festa surpresa pra gente. Só que daí, pra não montar a festa surpresa na nossa cara, e a gente descobrir que ia ter uma festa surpresa... Seriam os genões que descobrem. Nossa, que é essas escrito Wesley e Kel aqui? O que é isso aqui? Daí, fizeram na casa de um camarada nosso. Daí fizeram todas as bexigas lá, tudo cor-de-rosa, um tema Priscila Rainha do Deserto, né? Só que a gente, sem querer, foi visitar esse cara. É. Daí a gente viu todos os preparativos lá. Viu? Dava no lá. No dia? Não, na véspera. Na véspera? É. Vimos tudo. Ajudamos a encher bexiga, fizemos uns cachorrinhos de bexiga. mas qual o argumento que ele usou? Não, que tava fazendo uma festa pra alguém. Daí eu nem lembro quem que é a pessoa que ele falou. É, você pensou, ninguém gosta de mim. Ninguém vai fazer pra mim. Não faz sentido. Não, e outra, já tinha passado o meu aniversário, então a festa foi no dia 10 de dezembro, que era entre o meu e o do Kel. Uma média ali. Na média, daí foi ali, que ia ser num sábado. Tá bom, e a gente ajudou a encher, a gente foi buscar a caixa de cerveja. Organizou. Ajudamos. Passou pano. Fizemos um cordão de bandeirinha e tal, tá bom. No dia seguinte... que seria o dia do aniversário. Escreveram Wesley Bicha na parede. não escreveu Wesley nada. Wesley Bicha. Não, sem nada escrito. Bolo. O bolo era 2 rocambole no formato fálico, com 2 bolas, assim. A gente falou, pô, isso aqui tá engraçado pra caramba. nem eu, nem ele. Né? Daí, no dia seguinte, um camarada meu falou assim, vem aqui em casa. Vem aqui em casa que o meu computador deu problema. Eu falei, tá bom. Fui lá. Esse mesmo amigo? Não, outro cara. Por quê? Porque era o tempo deles prepararem na minha casa a festa. Ah, então não era na festa desse não, camarada. Eles só prepararam lá. Daí foram na minha casa, montaram tudo. E o computador tava dando problema? Tava porra nenhuma. Eu cheguei lá, ele falou assim, ué, funcionou? não tava funcionando, mas isso acontece. Sim, sim. Você pensou, viu? Pelo menos 50 conto de graça aí. Não. Tem coisa que você não cobra, né, cara? Ficamos tomando uma na casa do cara. Acho que até ele recebeu o código que podia me levar lá na minha casa, né? Sim. Ele falou assim, já que não tá tendo nada, ele recebeu a ligação lá, tem que ir na casa da minha namorada. Falei, vambora então, né? Então vou embora. Ele, eu vou com você na sua casa, que ele pediu qualquer coisa pra mim pra eu pegar na minha casa. Falei, tá bom, vamos passar em casa. Lá você me dá um beijo na boca. Então vamos em casa, só faço isso em casa. Com a minha mãe filmando, Se ela não tem recepção, né? Chegamos em casa, tudo escuro, pá. Falei, mas nunca tá sempre escuro. Esqueci de pagar a luz de novo. Parece que tem que pagar todo mês. Chegamos lá, daí tava uma puta galera lá, parabéns, fizeram a festa, tal, surpresa. Aí eu realmente fui surpreendido. Sim. Daí eu liguei os pontos. Falei, puta, eu ajudei a montar essa festa. Eu paguei essa festa. Paguei metade dessas coisas aqui, desgraçados. Vi lá um rocambole. Só que o Kel não tava lá ainda. E daí chegou o Kel com os pais dele pra me cumprimentar. A desculpa que deram pro Kel. Uhum. E na hora que chegaram foi surpresa pra ele também. Ele falou, mas isso daqui a gente ajudou ontem. Eu falei, cara, e era pra nós. Tá? Eu acho que foi... Digno. Ah, louvável. Sim. Porque o que mais do que organizar na sua própria festa surpresa? Exato. E ajudar, ser surpresa. Ajudar. Ajudar. Se o pessoal vai embora, deixa tudo lá pra se lavar. Tem isso que é o legal depois, cara. É isso que é massa. A surpresa é essa louça aí. Aê, lá vai o otário. Falou, palhaço. Muito bem, cara. É isso então aí. Você é o cara que organiza a própria festa surpresa e é surpresa pra você. E é surpresa mesmo. E não tem Alzheimer, hein? Porque às vezes o Alzheimer dá presente surpresa pra ele mesmo. Né? Prepara um presentinho, deixa ali no lado da cama. Quando acorda, falou, o que é isso? Uma dentadura nova. O que será? Não, isso se for velho. Sim. Muito bem. Juliana ou Juliana. Você lembra? Pode falar em inglês também, que ela entende, que é Julien. Fazendo. Muito bem. Que história de aniversário você lembra aí? Vamos começar primeiro pelo fato de eu ser traumatizada, porque meu aniversário é no Dia dos Mortos. Não fala isso. Já começa por aí, entendeu? Já começa por isso. Você não tem medo? Toda vez que ganhava uma melancia, ele então, é festa da melancia, né? Da melancia também. Aí você fala assim, pô, mas é um feriado, né? Vantagem. Mas não, todo mundo tá no cemitério. E todo mundo tá triste. Você acha que vai ser uma vantagem? Não. E todo mundo tá triste, né? Não. Ninguém quer dar parabéns pra ninguém. Não é o reflexo se dá parabéns no dia de finado. Parabéns, né? Lembrei do meu tio morto. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns. Meu tio adorava aniversário também. Pena que morreu. Nunca tem aquela felicidade no aniversário. Eu adorava comemorar a vida. Já vindo na linha do pensamento, né? A gente tem alguns aprendizados com aniversário, né? Então nunca é no dia do meu aniversário. Começamos aí. Não, minhas festas nunca são no dia do aniversário. Porque o seu aniversário é no dia do seu aniversário. É pra ser. Não, existem regras, cara, mas existem exceções. Então, não sei. Não sei. Mas aí as festas têm que ser sempre depois. Sim. Sempre depois. Porque tá todo mundo no cemitério. Exato. Tá com você, pagar tudo, pô, ninguém vai, porque tava no cemitério comendo melancia. Né? Exato. E chorando. Exato. Aí depois começa também outra coisa, né? Aquela coisa de, é feriado, então todo mundo vai viajar. Ah, tem que bom pras pessoas. Ótimo. Que bom pra vocês que gostam de viajar e eu fico em casa, sem festa. Que bom. Tentando fazer a festa, mas aí ninguém vai. Vou estar viajando, mas... Mas parabéns. Apesar de eu ter lembrado agora de meu avô. Vou estar viajando, visitando o túmulo do meu avô. Mas parabéns. Bela data. Escolheu bem, né? Mas então sempre foi lá pro dia 15, então, que é o outro feriado. Exato. Que é o outro feriado do aniversário do meu pai. Olá! Aí une. Entendeu? Boa. Né? Começa assim. Aí a gente começa a fazer a festa, aí você percebe assim, você convida aquela galera, e aí você compra um bolo, né? Festa de aniversário, cantar parabéns, tem que ter bolo, né? Se eu for no aniversário e não tiver bolo, eu vou sair falando mal, cara. Sai falando mal e alto. Sai falando mal. Eu tô sendo sincero aqui, cara. Me convidou pro aniversário e não tem bolo, eu saio falando mal. Aí tem aquela cantar parabéns, né? A tradição de cantar parabéns. E aí todo mundo vai embora. Vai embora. Espero que sim. Espero que começa a morar na casa. Acampar. Não, eu vou ficar aí. Não. É, até a mãe, não. Vou ficar aí. Não, mas tava escrito que era a festa de 15 anos. É uma noite só. Curtir aqui, vou ficar aqui. É, tá bom. Mas o trauma é, sempre tem aquela pessoa que vai embora mais cedo. Então você é obrigado a cantar parabéns antes. É, e daí dá a entender que você tá mandando todo mundo embora. É, exatamente, então, aí todo mundo parabéns, vai embora. Eu comi o bolo, não tem mais por que eu estar naquela festa. Eu vou embora. Porque mesmo. Todo o seu social esperando o bolo. Esperando o bolo. E esse bolo, é as minhas conversas só. E esse bolo aí? Fiquei sabendo que vai ter bolo. Será que é o quê? Morango com creme branco? A sua conversa é essa. Pessoal querendo falar sobre política. Porra, eu... Puta, essa política tá um bolo mesmo, hein? Mas bolo de quê, será? Recheado. Então aí eu decidi que na minha festa a gente não canta mais parabéns. A gente come bolo. Mas a gente não canta parabéns. Bom, entendeu? Inovou. Exato. Parabéns. Tá vendo? Em vez de coxinha, essas coisas, dá um bolo de carne. Sempre tem bolo. Bolo de tudo ali. Puta, eu acho muito digno. Cara, parabéns. Eu acho... Minha mãe fazia um negócio, mas toda mãe fazia isso, né? Uma questão de ética. Você ia no aniversário de amigo, né? E daí ela falava, vê se traz um pedaço de bolo pra mim, né? E depois toca o que você pedir ali, né? Posso levar um pedaço pra minha mãe? Tá com você levar uma marmita embora, né? Não, tá por vazia, você tem que levar, né? Ou senão junta dois pratinhos de plástico e faz um tapoeira improvisado, né? Você também fazia isso, Ju? Você era obrigado a... Levar bolo para os seus pais? Não como... só obrigado, como você tinha que distribuir para os amigos, né? Quando era a sua festa. É, quando era a sua aí... festa. Você tem que oferecer, não quer levar um pedaço? Para aquela pessoa que não veio na minha festa? Aquela pessoa que está viajando? É. Aquela pessoa que eu não convidei. Mas... Quer levar um pedaço para ela? Então aí eu compartilho esse momento, assim, de aprendizado com todo mundo. Muito bem, sem parabéns. Mas eu acho bonito ela falar aprendizado em vez de trauma, em vez de karma, né? Fica bonito, aprendizado parece que fica mais digno. Então, é isso aí. E você que é a pessoa que vai embora mais cedo, não seja essa pessoa. Sim. Não seja mais, porque você é realmente chato. Você gente que quer aproveitar. Porque todo mundo tá se divertindo, porra. Porque é toda uma preparação mental pro bolo. Claro. Se o bolo fosse no começo da festa, já não faria sentido. Não faria. Então, é toda uma preparação. Não seja essa pessoa que vai embora mais cedo, cara. Você é chata, saiba disso. Não e chata. Tem pessoa que vai embora mais cedo porque ela deve ter outro aniversário pra ir. E daí ela fala, eu quero sair na foto em dois. E aí ela chega atrasada no outro. Chega atrasada no outro. E não come nenhum bolo. E bolo não come. Quer muito abraço, nada aperta, né, cara? Já diria a sua avó. E aí, Anderson Negão, você lembra aí de alguma... aniversariedade? Claro que eu lembro. Uma verdadeira? Sim. Uma verdadeira? Acontecido. Foi numa pescaria. Como o Wesley falou aqui de festa surpresa, eu poderia falar de festa surpresa? Poderia, claro. Pra mim? Poderia. Sim. Só que eu nunca tive, então não posso. Sempre com indireta pra gente fazer as coisas. Dependendo da gente, não vai ter, saiba disso. Ah, mas eu também não, né? Porque é a data, tá? Ninguém vai querer. Mas parece festa, que é só pessoas queridas que tem festa surpresa. É. Esse é o que problema. Tem amigos, isso. Parece que tem que ter uma triagem aí. Então... Eu não sabia que era isso. Não, mas fique tranquila. O filhote teve. Três festas surpresas, né? Sem contar que ele não seria convidado. Não, claro. Quem que é um mentiroso na festa? Então, eu poderia contar uma festa de aniversário minha? Poderia, claro. Poderia. Mas aí seria um episódio de histórias normais. É verdade. Porque é normal ter festa de aniversário. Sim. Então você achou uma numa revista, vai falar sobre a aniversário festa da... de aniversário da Rainha Elizabeth. Da Malu Mader. Fala da Malu Mader, como foi o aniversário dela. No Caras que você leu. Um programa de fofoca virou isso aqui agora. Você não acredita quem foi no aniversário da Malu Mader. Uma revista de 1995. Ah, tá. E aí? Então eu vou contar a história do aniversário do amigo meu. Claro, supondo que ele tem amigo. Vamos supor que ele. Ele acha que é amigo. Deixa assim. Vamos, não mexe no time que tá ganhando. Né? Exato. Aqui em São Paulo, sei lá, acho que no Brasil inteiro já. Caramba. Tem vela. Não. Temos a mania. Temos... O costume. A tradição. De fazer festa de aniversário em barzinho. Ah, sim. Não sim. sei se é uma tradição, mas é comum. É, sim. É. Malditas festas. Mas tem bolo. Às vezes, né? Às vezes. Essa que eu vou contar não teve, não. Às vezes você tem que ir pagar tudo que você come, tudo que você vê. Que porra de festa é essa, pô? Aí é fácil, né, cara? Não tem louça pra você lavar. Ok, era tem um amigo que mora lá nos Estados Unidos e que veio passar as férias em Sumaré. Nossa, hein? Nossa! Programão, hein? É. Cara, eu vou pra Disney, eu vou pra Las Vegas, não. Ou Sumaré. Ou turismo de vida, né? É o turismo que você arrisca a vida, né? Tá certo. É, cara. Tá certo, não, claro. Você tem que variar na vida também, exato, né? Exato, é. Ok, aí a gente decidiu ir lá no John Go. No João Vai, né? Isso, pra quem faz inglês com o Quiltão é João Vai. Na tradução, João Vai. Na tradução é João Vai. Então, antes de a gente ir pra lá, o que rola? Rola esquenta, cara. Lembrando isso que... Isso é vocês dois pelados? Não. Lembrando que o João Vai é americano, não é em Sumaré. É, o João Vai é americano. É. Porque Sumaré não tem. Sumaré tem o quê? A padaria Silva e o Chupódromo. Ah, beleza. E o Chupódromo. Ah, e o Chupódromo também. Aqui atrás da horta ali. É. Sim. Pra tornar mais interessante aquela noite, nós fomos em quatro. Não, explique o que é um esquenta pro ouvinte. Ah, sim. É, porque sim. Estamos pensando em algo que talvez não seja. Vocês quatro pelados okay. Se esquentando. Não, calma. O chum no yoga. Tô pensando no chum no yoga. Tava eu, esse amigo, o meu primo, que o Douglas Ganso apelidou carinhosamente de amigo do Pinto. É, poderia falar isso nos apelidos. É. Esse amigo aí que veio dos Estados Unidos, tinha um amigo aqui e convidou ele também. Muito bem. É, um cara jovem, 19 anos, aí começando a vida agora, tinha saído de um relacionamento recentemente. Tava soltinho. É, tava soltinho, queria extravasar, nunca bebeu na vida. Nada melhor. 19 anos nunca bebeu na vida. Nada melhor que um esquenta. É isso aí. O esquenta. O esquenta. É o quê? Você não vai beber tudo que você pode, você tem potencial, no João Vai. Por quê? Porque você vai pagar R$30 na dose. É, exato. Você vai o quê? Você pega um corote no boteco e já vai beber. Bêbado pro lugar. Não, é isso, você vai bêbado, você queima largada. É, então esquenta é só uma preparação, um aquecimento. É, você já vai semi-bêbado. Antes da corrida tem o aquecimento. É isso. Você vai ver que queimaram a largada, mas calma, óbvio. Vou chegar lá. Claro. Então nós compramos lá 1 litro de vodka. Qual vodka? Kaskov? Smirnoff. Ah, é chique. Tem que ser quem, né? Smirnoff e Schweppes. Ah, sem bebida, é máscula. Sim. Colocou, picou uns morangos dentro. Morango e 2 kiwis. Fez aquela florzinha. Enquanto ele depilava a perna, enquanto ele raspava a perna. Fez uma florzinha de carambola, tá? Mas normal, máscula. É coisa de caminhoneiro, pô. Então tinha uma praça lá perto do barzinho, nós fomos pra lá, tomamos em quatro, todo mundo tomou a mesma quantidade lá. 4 canudos ali no copo? Isso, sim, canudinho. Sim. Trocava de canudo assim? Cruzando o braço. Mas na broderagem. É porque se você não paga uma de macho assim numa praça, às vezes os mendigos vêm zoar os tênis. Né? O cara dá uma de machão lá. Sim. Então, aí o João Vai é um bar muito requisitado. E ele lota. O que acontece? Ele lota. E aí, também por ser pequeno, talvez, daí lota. Tem também. Isso também. Pode ser uma estratégia. Como diria o Douglas, o pessoal que frequenta o João Vai é um copo contra o peito e uma mão no bolso. É assim que o pessoal fica lá dentro. E é o único lugar de americano que você tem que ter uniforme pra entrar, que é uma camisa polo listrada e uma calça jeans muito apertada, cara. De preferência colorida. É. Senão não entra. Não entra. É o uniforme. É. Então tava uma fila do caralho. Beleza. Aí fomos pra fila lá, esperamos um tempão. Tal. Tempão é quanto tempo? Tempão? 10 minutos. Nossa. O cara que tá na fase terminal da vida, tudo pra ele é muito tempo, entendeu? Ele quer aproveitar o máximo. Exato. 10 minutos. E outro, o cara tá já meio tonto, né? Então 10 minutos parece muito tempo, o cara fica meio lento, né? Tudo é muito tempo. Ainda mais se ele tiver com vontade de mijar, né? Porque já queimou a largada mesmo. Já tomou o drink ali, né? Acho que todo mundo tava com vontade de mijar. Ah, então 10 minutos é muito tempo. É. E aí foi liberando as pessoas pra entrarem aos poucos, exato, né? E na hora que nós chegamos lá, liberou 3 vagas. E vocês estavam em quatro. Exato. Daí, obviamente, porque são todos gente boa, falaram, ó, vai vocês três, que é o pessoal que tava... atrás, quatro, né? Quando liberar quatro vagas, a gente entra. Foi isso que vocês fizeram, claro. Não. Claro que não. É o desgraçado, meu, né, cara? Não, tomara, falar, que ele que tenha ficado vamos pra trás. Vamos falar, ó, vamos ver. Tem quatro pessoas. Quem que tem mais cara de boba? Ainda bem que eu não tava lá. Ainda bem que eu não frequento lá no final de semana. Tem um cara que tem um apelido de amigo do Pinto. Esse pode ser. Esse pode ficar pra trás. Esse tem exemplo. Cara de tonto mesmo. Esse entra daqui meia hora. Daí vocês entraram, amigo do Pinto ficou pra trás. É, não é falar, ah, já libera a vaga pra você aí. Já libera. Você que tranquilo. Se fode aí. É a hora que você vê a amizade. A essência da amizade. Se fode aí, irmão. Se fode aí. Não, espera aí, espera aí. Mas calma, você vai ver como nós somos legal. Ah, nós fomos lá, mijamos, falou, tava da hora, hein? Nós se aliviamos. A mijada. A mijada. Pena que você não pode sair da fila pra ir mijar, né? Isso ali na porta. Eu falei, eu tô aqui dentro. Dançando ali, mostrando pra ele. Dançando break. Ó, eu jamais faria esse movimento se eu não tivesse mijado. E nem se eu tivesse aqui dentro, onde tem espaço. Segurança até falou, ó, caberia você, mas... O cara tá dançando break ali. O cara tá dançando break ali, né? Tem que esperar agora. A regra da casa. Espera o break. Porque tem movimentos que dá aquela pernada, é perigoso. Tem que ter espaço mesmo. Sim. E aí? Isso que meu amigo lá nos Estados Unidos, ele veio pra caçar. Ele falou... Aí ele chegou na menina, querendo copular, né? É nojento. Você é nojento, cara. Não é assim que fala, cara. Como que é? Querendo ter um relacionamento onde talvez houvesse penetração. Fazer a corte. Você tava falando fazendo a corte. Fazendo a corte. Sim. Então, eu tava fazendo a corte. Sim. Vocês não perguntaram, mas sim, era uma gostosa. Não, eu não perguntei mesmo. Aí a menina perguntou, de onde você é? Ele falou, ah, eu sou de Campo Mourão. Eu fiquei pensando, o cara mora na Califórnia. Por que raios ele falou que é de Campo Mourão? Ele poderia ter falado, sou da Califórnia. É, exato. O que é Campo Mourão? É uma cidade do Paraná. Né? Por que, cara? Tá, mas ele já morou em Campo Mourão? Não. Momento da... Ah, ele inventou Mourão ainda. Hora. Inventou na hora. Pô, ele poderia ter falado a verdade, Califórnia. É. Falando a verdade. É, tudo bem, tudo bem. Mas tudo bem, cada um com o seu. É, cada um com o seu. Estratégia. Se funciona. Se ele lá nos Estados Unidos chegava pras meninas e falava que era de Campo Moura, funcionava, cara? É. Quem é a gente pra jogar, cara? Não, de Big Moura Field. É. Por favor. Não, correto, eu... correto, Juliane. Correto. Ah, é verdade, é. English teacher, né? Sim. O pior é que deu certo a estratégia. Não, mas Campo Mourão não falha, né? A menina caiu na dele e tal. E já tava dando até tchauzinho pra nós. Falou, tem um bagulho pra resolver aí. Não. Tem uma pendência. Tem uma pendência. Só que tinha outra pendência. Ué? Tinha uma outra pendência. O cara que não entrou ainda, né? Não, tem outra. Foda-se. Tem outra. Não tá mais na história. Isso aí já Já foi embora, né? Ele tava dormindo lá. Tá na fila até agora. Ele foi pra fila do SUS que tava mais rápido. É. Do FGTS, né? Esse amigo de 19 anos, que nunca bebeu, tinha acabado com a namorada, começou a passar mal. Ele não tava queimou bem. A largada, né? É, queimou a largada. Que é o mesmo dos Estados Unidos. Não, esse não. É um amigo. Ah, é outro isso, cara. Tá. Ele é de Sumaré. Tá. É um amigo dele. E ele queimou a largada, ele não tava bem. Tava dando aquela reviravolta no estrômago. E eu falei, o que eu faço com esse cara? Aí eu tive uma brilhante ideia. Brilhante, ó. Ossurrar ele. Ossurrar esse patrão. Até ele desmaiar, ele não vai dar trabalho. Mas vou socar o estômago. Essa menina tava numa mesa, que é fato muito raro no John Gol. Muito raro. Afinal, não tem muita mesa também. Exato. Entre as três mesas. Isso. Ela deve ter chegado 5 horas da tarde lá. Tinha outras pessoas com ela, eu... Eu peguei esse cara e falei, ó, senta aí um pouquinho. Senta aí, senta aí nessa mesa. Senta aí. Senta aí nessa mesa. Já passa. Você vai ficar bom. Você vai ficar bom. Senta aí nessa mesa que o pessoal tá servindo um peixe com um cheiro bem forte. Senta aí um pouquinho. Olha só quanta comida cremosa que tem aqui. Não, esse licor de menta também. Aqui. O cara já... Eu acho que aconteceu o seguinte. Eu não vi que tava rolando por baixo da mesa. Alguém deve ter feito um boquete pra ele. Assim. E ele vomitou em cima da mesa. Ele vomitou em cima da mesa. Desgraçado, cara. Nossa. Você sabe que eu chamo essa pessoa de desgraçada. Não, não, é porque pra vomitar. Não vem do nada. Não é um soluço. Vomitou. Não é uma respiração involuntária. Não. O cara vomitou e lavou a mesa. Lavou ali. A mesa. Lavou a mesa. Aquele sofão. Passou ali. Mal. Passou muito mal. Aquele cheiro de... Aquele fedume. Aquele fedume de esperma de Anderson Negão. Com morango. Morango e vodka. Tá. Ah, tem que se aproveitar um pouco da situação. Já que a noite tava foda. Exato. Quem come de tudo não passa fome. Exato. Também, né? Aí nessa. Entrou o amigo do Pinto. Oh, nossa! Agora ele entrou. O cara entrou na hora boa. Assim. Tava tudo vomitado. Na hora boa, ele tava tudo vomitado. Daí você, opa, tem um problema pra você resolver aqui. Ele chega limpando. Não, os caras limpam. Aí esse amigo aí levou ele no banheiro e tal. Olha, ele ficou vomitando ainda. Esse amigo do Pinto não aproveita nada. Cara. Ele ficou vomitando ainda. Aí o que acontece? O segurança falou: vocês quatro aí estão juntos? Então, vai tudo embora. Aquele tinha que pagar a conta, não? Sim, tinha que pagar a conta. Teve que pagar a conta. Que juvenis, né? Não, mas o cara de Campo Mourão, ele também teve que sair fora. Teve. Mas não saiu com a menina. Não. Pô! Acabou, acabou a chance. Nossa! O cara veio da Califórnia, cara, inventou um Campo Mourão. O cara conseguiu ganhar com o Campo Mourão. Esse cara era bom. Esse cara tem lábia. Mas não conseguiu contornar um vômito na mesa. Né? Não, cara, porque não o vômito como. Não é assim, bateu na mesa. E fica ali. Não é uma moeba. Respingou, bicho. Não é, respingou. Ele não conseguiu superar. Deve ter caído até... Porque a menina se abriu a boca pra falar que nojo, entrou gordinho. Vômito na boca dela, cara. E esse que era pra ser um dia divertido, um dia sagaz, de aniversário, de sexo, pro outro cara. Pra alguém. Pra você não era. Cara, porque eu ia comer o bêbado lá depois. De bêbado não tem dono, cara. É um dia de sexo. É verdade, também. É verdade. Só que aí terminou com a gente num frio de 8 graus. Pra quem mora no Rio Grande do Sul, não é porra nenhuma, não é. Pra quem mora aqui em São Paulo... Nossa! Que o normal véio, é 30. É. Que aqui tava é todo mundo congelado. 37 graus, a gente tá de blusa aqui. E terminamos no hospital com o cara tomando na veia lá. Tomando glicose. Glicose na veia. E a gente morrendo de frio, um abraçado no outro. Essa é... Mas por questão do frio. É. Exato. Por questão do frio. E já tinha acabado a vodka também. Não era mais esquenta. Caramba. Cara. Era o aquece agora. Cara, esse Anderson Negão é mentiroso em tudo que ele conta. Você sabe, né? Isso é. Deu pra perceber, né? Mas uma coisa que é mentira é que ele falou que se fosse contar histórias de aniversário dele seriam completamente normais, cara. Mas eu tenho uma história de aniversário desse debate, desgraçado. E você trouxe já engatilhado. Já trouxe. Porque sabendo que ele não ia contar. Porque é um mequetrefe, um lunático, um vida torta, um borra bota. Um capetinha. Qual será que é? Qual será que é? Isso aí faz tempo, acho que foi em 2008. Se eu não me engano, isso aí. Porra. 2008. Puta, faz falar que 2008 anos. Faz tempo, isso pra mim dá uma pane no cérebro. Mas faz 8 anos já. Sim, sim. Vai completar 9 dia 24 de março, que é o aniversário do Negão. É maio. É, 24 de maio, perdão. Ele me chamou pra ir no aniversário dele, que era uma tradição, tá? Todo ano tinha um chamar o Douglas, assim, né? Uma tradição, chama o Douglas com as coisas. Não, lá ele fazia churrasco lá na casa dele. É. Sim, sim. Como tradição fazer aniversário todo ano. É, não, ele fazia. Sim. Não, eu sou um dos últimos a sair da festa. Claro, sim. Claro. Ele montou uma televisão, um videogame. Enquanto tem carne e cerveja, tô lá. Mesmo que corta o bolo, não foda-se. Já. Isso não tem nada a ver. Pai dele querendo dormir porque tinha que trabalhar no dia seguinte, foda-se. O pai dele falando assim, acho que eu vou dormir que vocês querem ir embora. Então acho que eu tô indo dormir. Daí, ó, eu vou 8 da manhã, que é onde tem o ônibus. Tem 8, né? Ele não, parece que passa antes. Não, mas que eu não gosto começa de pegar. Começa 4h30. Gosto de pegar os primeiros horários. O primeiro é do pato. O primeiro é do pato. E daí, ele montou lá um centro de entretenimento, televisão, videogame. Acho que era um PlayStation 2 na época. Chique pra época. Pra época era top. Assim. Jogando Pro Evolution Soccer, tá? Daí começou a baixar a noite, todo mundo embora. Não, mas antes eu quero fazer uma observação, Samba. Por favor. Quero que os ouvintes saibam que tanto Anderson Negão como Douglas são dois viciados em qualquer jogo de futebol. É. Não, não tem como ganhar, cara. Não na época o cara mais. Não tem como ganhar desses caras. É verdade. E daí o Negão tava... Já, tipo, eu lembro que no fim da noite tava o pai do Negão fazendo churrasco, mas só tinha sobrado eu, a minha namorada da época, o Negão e um primo do Negão que devia ter uns 4 anos de idade, cara. Tudo bem. Que tava ali. E daí o Negão tava jogando futebol e o primo dele chegou, quero jogar junto. Tudo bem. E o Negão, sai daqui que você é criança, eu tô jogando, não sei o que tem. Daí não, deixa eu jogar, Negão. Daí tá, mas vamos jogar o contra. É o moleque, tá, tudo bem. Daí os dois lá jogando contra. Cara, e pensa naquele jogo, era bola pro lado, bola pro outro, assim, pá, 0-0 no primeiro tempo. E o... Quê? Exato. O moleque jogo de 4 anos. E o Negão devia ter o quê? Uns 20? 20, por aí. Eu joguei uma vez com o Negão no primeiro tempo, ele mandou 12-0 no início. O moleque de 4 anos segurou o Negão. O segundo tempo 0-0, foi pra prorrogação 0-0 e o Negão só no frio, moleque. Esse moleque é um gênio. Esse moleque é um gênio, cara. Ou era? Era. Por quê? Aos 119 minutos da prorrogação, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, o Negão vai lá e mete um gol, cara. E era mais súbita, não? É, não, não tinha como virar o jogo. Ele meteu o gol. E daí, na hora que ele meteu o gol, ele olhou pro moleque de 4 anos. Chupa! Chupa, desgraçado! Você é um bosta! Você é um merda! Você é um pato! Aqui é Negão! Você é um lixo! Você é moleque! Você não sabe jogar isso aqui não, caralho! Vai se fuder, filha da puta! E o moleque ali abraçado com o controle. Ali, né? Parecia que ele tinha ganhado 200 mil reais naquela partida. Mas é a honra. Tirou, cara, a camisa, bateu no peito, deu um tapa na cara do moleque. O moleque saiu chorando. E ele gritou, não, próximo! É assim meu jeito de viver, cara. Quem vai ser o próximo otário que vai jogar aqui? Nossa, eu penso nesse cara é doente, por que eu não fui embora? De 4... Não, se tivesse goleado 20-0, moleque. Mas pensou um golzinho suado. Na suado, não. Maltratado ali. Cara, bateu ele... no goleiro e entrou. Oh, ele humilhou tanto aquele moleque de 4 anos. O moleque nunca mais jogou videogame, cara. O moleque nem é primo mais. Não. Não. De um louco? Desistiu. Não, nossa, o moleque... Porra, meu, porra, com 4 anos eu não jogava nem metade daquele moleque que jogava. Não tinha nem noção. O moleque saiu umas... Na hora que o moleque percebi, porra, esse cara tava no desespero de ganhar, né, cara? Isso ele não conta, né? Eu não lembrava. Ah, mas o moleque lembra. O seu primo lembra. Ele vai ser batendo um cara de 13 anos agora. Ainda, eu fico feliz que o Anderson Negão ganhou aquele, porque se ele tivesse perdido, eu não queria saber a reação dele. Pensou, onde matava. Ele tava agora, e aí, não, daí você só ia lembrar do moleque no aniversário da Juliana. Exato. Ai, Beto Jamaica! Kiss me. Oh, kiss me. uma história que eu intitularia como feitiço vira contra o feiticeiro. Fetiche vira contra o feiticeiro. Quem dera! Quem dera fosse. Eu, como faço aniversário em dezembro, então todos os outros aniversários de qualquer amigo meu é antes do meu. É. Sim. A não ser que seja depois do dia 8. Sim, mas o cara que é depois do dia 8 estaria livre disso também, porque eu, pela história que eu contarei. As aulas acabavam normalmente no final de novembro. Verdade. Dezembro já era férias. Não que acabavam, mas os alunos paravam de ir. Já paravam de ir, porque já não precisava mais ir. Sim. Só ia quem tava de recuperação ou quem queria jogar bola. Era esses os caras que iam. Então quer dizer que eu ia. Não, por, não pela, pela jogar bola. Claro que não. Não, não pela recuperação, mas pela jogar bola. Não, então, mas durante o ano todo, eu armei esquema de levar farinha e ovo pra tacar nas, dos aniversariantes. Enterrava ovo pra levar ovo choco. Nossa, você é filha não, da não, puta. Não, não, mas foi bem filha da puta mesmo. Mas tanto isso na escola, como os camaradas da rua tal. Só que eu pensei, eu tô livre. Porque em novembro acaba a aula, não vai ter no meu aniversário. Não vai ter ninguém pra tacar ovo em mim? Juvenil. Né? Juvenil. Não, juvenil. Juvenil. Sim. Mas daí, e sempre... O cara que prepara a própria festa surpresa, tá exigindo muito. Ainda mais que eu tinha 9 anos, pô. Tá exigindo inteligência ali, onde não vai brotar nada ali. Mas na minha cabeça tava óbvio que ninguém ia tacar ovo em mim. Você é o bonzão, né? Você pensou, sou bonzão. Daí, em novembro, eu tava tendo as últimas provas e eu ria dos caras. Falei, putz, vocês nunca vão me pegar, cara. Porque eu imaginava o quê? Que era só na escola que eles iam tacar ovo em mim. Mas eles podiam ir na minha casa, né? Eles poderiam me encontrar na rua. Não é só na escola que vale, né? Poderia. Então, mas na minha cabeça, era só na escola. Sim. Daí até que pra acabar novembro, onde já tava acabando as provas, uma professora marca a prova pro dia 9 de dezembro. Oh. Parece que você tá na escola dia 8, hein? Parece que bateu. Parece que vai ter aula. Mas você poderia faltar no dia 8. Poderia faltar, já que a prova é dia 9. Sim, óbvio. Mas não faltei. Porque eu tinha 100%. Provando mais uma vez, né? Que é idiota, né? Não, mas e a minha mãe falou: por que você não falta no seu aniversário, já que é capaz de jogarem ovo em você? E eu vou ter que lavar essa sua cueca. Ou jogar fora, né? É. Jogar fora essa roupa. Eu falei: não, ninguém vai jogar em mim porque eu sou o bonzão. Não, porque não estão esperando que teria algum aniversário nesse... Eles não estão esperando que eu faça aniversário todo ano, mano. É, eu já fiz ano passado. Não tinha redes sociais também, na qual você saberia, não precisava lembrar de data nenhuma. Sim, sim. Só que aconteceu o inesperado. A professora lembrou. Parabéns, Wesley, pelo seu aniversário. No dia 8. A professora. Você percebeu que todo inesperado que você falou nessa história era mais do que esperado, era o óbvio. A professora fala a palavra. Parabéns. Eu vou te falar, eu vou te dar um. Vou te ensinar um truque, Wesley. Não, por favor. Na lista de chamada da sua professora tinha seu nome e a data do seu aniversário na frente. Não, é possível. Não é possível. É, era assim. Ah, era assim. É assim que funciona. Foi assim, então talvez assim que ela soube. Então. Pode ter sido. De todos os alunos tem o nome, o número de matrícula e a data de aniversário na frente. É possível. Talvez foi aí. Não que... é possível. É possível, concorda? É possível. Não foi colírio mágico. É provável. Não foi, não foi. Daí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, aparecendo um bolo confeitado. Um bolo gostoso. Eu espero que sim. Não, e jogaram farinha, terra, óleo, ovo. Ah, puta, cheguei imundo na minha casa. Só o olho aparecia. É, porque eu limpei. Pra poder enxergar o caminho. Isso na bike, eu ia de bike na escola. Isso andando de bike, cara, puta, era... Que você não morava deslizando. Duas quadras da escola. Mas, claro, você quer andar a pé duas quadras? Você tá louco? Daí eu cheguei em casa e minha mãe falou, tá vendo, Wesley? Você poderia ter faltado. Tá vendo quando eu falo que você é burro? Não, mas não acaba aí, né? Nesse dia eu tinha aulas de informática, não, porque não tinha computador na época. Eu tinha aulas de datilografia. Sim, sim. Fui pra aula de datilografia. Volto outro bolo. De novo. Então, meia hora de banho, depois eu cheguei em casa de novo, bolo ali feito. Não, eu percebo, datilografia no fim do ano. Se você não tivesse aprendido, não era, ia ser nessa aula que você aprendeu, desgraçado. Mas ia até, ó, não, sei ia lá. Ter um, não ia ter um macete ali, ó. Agora encaixa a folha desse jeito, não. Agora vocês vão fazer com folha. É. É, agora vocês vão ver como que é. Agora não é vai, na mesa. Agora não é vai na ter mesa, a fita, né, de tinta aí na máquina de escrever, pô. Daí, tudo bem, chega em casa, toma outro banho, pá. À noite, quem aparece em casa? Uns amigos meus. Pra jogar ovo de novo. Me chamaram lá na frente, um camarada meu chamou lá, um, né? Porque se tem dois, três, você já fica esperto. Ah, sim, é. É. Aí você é um espertão. Não, porque um, não, um chamar, você fala, com um eu posso, né? Um, eu desvio, sei lá, né? E esses caras, o que que fizeram? Também enterraram ovos e jogaram ovo choco em mim, cara. A vingança, cara, isso se chama vingança. E ele não é bonito. Quero que vocês ouvindo saibam que vingança não é uma coisa não, bonita. Não seja Wesley Zop. E daí, não seja esse cara. E daí, depois, o último bolo que eu fui confeitado foi com ovo choco. Sim. E aquilo fede para um caralho. Sim. Pra sua mãe ficar feliz. Não, minha mãe adorou aquilo lá. Foi três conjuntos de roupa jogado fora. Três bermudas de moletom e três camisetas regata escrito surf. Teve que jogar fora. É, teve que trocar o guarda-roupa, né? Pra gente. Um moleque tem três camisetas. Eu acho que daí que eu comecei a ficar careca, cara. Ovo choco na cabeça, eu tinha um cabelo de ovelha, cara. Parecia lã de ovelha. Ah, por isso você tem esse cheiro até hoje, não, então. Não vou lavar sempre, né? Porque aquela química de tanto ovo, terra, farinha... A ciência não explica isso, né, cara? Os careca. Desgraçados jogaram óleo de máquina junto com... Puta que pariu, cara. E depois disso eu falei, cara, não posso mais jogar ovo nas pessoas. As pessoas vingam. Mas ele nunca mais jogou? Ah, joguei várias vezes. Mas pensei na hora que não poderia fazer. Tinha uma amiga nossa que ela entrou no nosso rolê inesperadamente, né? Por causa que o irmão dela era do nosso rolê. Meus amigos. Entrou no círculo de amizade ali, de tabela. Isso, agregou. Vocês agregou. Nem gostavam dela, nem gostam. É. Quer dar um nome? Letícia. Nem pensou pra dar um nome. Ela sabe que é ela, entendeu? Beleza, né? E aí, o dia que ela entrou no nosso rolê, praticamente, já era o aniversário do amigo nosso. Ah, né? Que boa. Entrou pra comer bolo. É, já chegou ali, né? Uhum. E aí, juvenil, não conhecia nosso rolê, né? Chegou lá, a gente já começou o aniversário antes do aniversário, porque rolou, sim, o famoso esquenta. Aí, ó. Né? E ela lá, juvenil, começou a beber também, adivinha? Achando que já era o aniversário. Adivinha. Adivinha. Queimou largado. Né? Começou a chegar o pessoal e era festa junina, né? O aniversário foi em junho, né? Todo mundo vestido a caráter e tal, aquela coisa bonita, maravilhosa, cachorro quente, pipoca, e, né? É um bom aniversário, de aquela legal, tradição, legal, né, de festa junina e tal. E aí rola a festa, teve balada, aí teve cantor, e teve... Porra, mas que festa coisa é essa, caralho? Eu quero fazer, agregar esse tipo de amizade. Como que entra nesse rolê? O aniversário já é festa junina, tem cantor, balada. Sérgio Reis, porra! Sérgio Reis tava lá. Há 20 dias, mano, caralho, é 10 anos cada um. Eita, porra! Nossa, vai, aí compensa, parece. Porra! É, e claro que durante todo esse... Essa festa, fatídica festa. Era em Cancún. Durante essa fatídica festa, tava rolando mais bebida. Claro. Guaranésio. É. Os Guaraviton. É isso. Licor de cacau Xavier. Sim, pra tirar os vermes, né? Aquelas vodka coloridas, sabe? Aquelas, né? Um pouquinho de quentão, um pouco de vinho quente. Você pinga faz aquela com mistura, mel, né? Aquela mistura, sim, né? Aquela aí... água do milho cozido. Não, isso só você tomava, dona Zena. Eu achava boa. Não, mas tudo bem, não é comum. Não, não. Aí chegou uma hora, tava lá todo mundo curtindo, e ela tava ali no canto, ali, de boas, assim, né? Aí ela resolveu dançar junto com a gente. Beleza. Mas ela já tava bem, né? Já tava trêubada. Tava ótimo, porque afinal ela não gosta de dançar. É um ponto. É um ponto importante de se lembrar, né? Aí ela lá dançando com a gente, e de repente ela sentou numa cadeira no meio da onde a gente estava dançando. E não era dança da cadeira. Não era dança da cadeira. Mas tinha uma cadeira lá. Ela colocou a cadeira lá. Bom lugar pra ver o pessoal dançando aqui é no meio. No meio da quadrilha. 360 graus aqui, essa visão, essa câmera. Legal essa câmera aqui. Né? Sentou lá no meio de todo mundo dançando. E como ela já tinha queimado a largada, ela fez igual o amigo... né? Dele. Mandou um... Não, lavou do a pista. Lavou a pista um de dança. Mandou um exorcista ali. Mandou um exorcista. Lavou a pista de dança. Com todo mundo ali. Sim. Entendeu? É. É. Sabe aquelas festas hoje em dia que o pessoal joga tinta na pessoa? Aquele pó, né? Aquele pó. É, então, que eu não entendo. Mas é um outro, um outro assunto. São jovens. São jovens. Então a pessoa falou, vou inovar aqui. Vou mandar várias tintas aqui. Já bebi vodka colorida. Pô, já. E aí a gente tava ali no meio. Você daquela... Foi atingida? Né? Não, deu aquela escorregada. Atingida, deu aquela escorregada. Não foi atingida. Deu aquele Matrix. Opa! Opa, daí você olha, você desviou, mas pegou na sua banha atrás. Na cara. É. Eu acho que eu não fui atingida. É, na hora. Pensando agora, você não sabe, sei, não dá pra saber. Sei, né? Talvez, talvez. Oh. E nisso, todos estavam dançando no meio daquela... Em volta. Poça, né? Maravilhosa. Alguns dançam em volta da fogueira, Dom. Alguns dançam em volta de uma lançada de vômito. É, ali é a fogueira, né? Ali é, é, fogueira. É uma fogueira também. Mas... você percebeu? Não seja, então, ouvinte, não seja o estraga-festa. Seja a Letícia. Quem queima largado estraga-festa. Sim. Quem queima largado estraga-festa, cara. É verdade. E o Sérgio Reis lá, isso. Não sabia o que fazer. Ah, vou cantar Menino da Porteira, vai. Só cantei 10 vezes. O pessoal gosta. O pessoal gosta. O pessoal curta, todo mundo vendo. Toda vez que eu anuncio o Menino da Porteira, eles vibram. É, e depois Panela Velha, hein? Porra, bicho. Caramba, você falou de ovada, Wesley Zop. Falei isso. Rapidamente me lembrou aqui que no fim do ano e no começo do ano, porque eu emendei, estava na Bahia. E na Bahia ali a gente teve o aniversário de várias pessoas juntos, várias pessoas da família ali que fazem aniversário em janeiro. Mas daí uniu num dia só ou fez uniu num várias dia só, festas? Um dia só. Então tinha minha prima Bibi, que participou aqui do Às Vezes Que a Vida Me Colocou em Xeque. Sim, sim. É, meu primeiro Eloy, é, e minha mãe, inclusive. Seu primo é herói? Meu primo Eloy. Ah, Eloy. Eloy. É que... não sei se ele é herói, também não sei, vai lá. É, pode ser. E minha mãe, inclusive. E daí no último dia era o aniversário, o último dia que a gente estava lá. Muito bem. Então a gente ia sair 9 horas da noite de lá, então... A festa poderia ir até as 9 da noite, isso. Claro. E daí eu deixei minha mala pronta, arrumei a mala, sou um cara que não gosta de atrasos, né? Ah, claro que não, sim. Sim, sim. Mas você é um cara pontual, irritantemente pontual. E daí eu deixei minha mala, falei, vou deixar minha mala pra fora do quarto aqui que estou hospedado pra... Pra facilidade. Pra facilidade, exatamente, pra eu já ver que não ficou nada no quarto, coisas desse tipo. Isso era por volta do meio-dia. Minha mala. Porra! Minha mala estava pronta. E eu ia aprontar minha mala 20 para as 9. Mas, não, quando eu era solteiro, eu também era assim. Às vezes, ó, hoje eu sou casado, tenho uma filha, cara. Isso aí não existe. Então, o que que acontece? Eu deixei ali minha mala, mas junto à porta do quarto. Tudo bem? E o que que eu fui fazer? Almocei bem e fui tirar o sono do... Da beleza. O sono dos campeões, que é o sono da tarde. Sim, quem sim. Pode dormir à tarde é um verdadeiro campeão na vida. Pô, quem dera um dia eu fosse campeão. Exato. Dera. Daí eu fui dormir à tarde e só ouvi barulhos. Depois eu fiquei sabendo da história porque me narraram o que aconteceu no meio lá do aniversário que estava rolando, né? Sim, deixei o pessoal lá rolando e fui dormir, sabe? É, não, eu até perguntei se você não tava na festa. Ah, participei um pouco, ia dormir, depois ia dar tempo de voltar. Ah, então. Tá, nem ia perceber a sua falta ali. A minha prima, uma outra prima, começou, pegou vários ovos e começou a distribuir ovadas, cara. Sim. Nas pessoas. Uma brincadeira. Inclusive, ela falou, agora eu vou dar uma ovada na tia Celia, que é minha mãe. Sim, e sim. E minha mãe falou, o quê? E saiu correndo, cara. Nossa. E ela saiu correndo, vai. Pô, as unbolt, minha mãe. Pá, saiu correndo. E ela entrou na casa que a gente estava. E na hora que ela entrou, ela tropeçou na minha mala, bicho. Puta que pariu. Mas ela tropeçou na minha mala e capotou no chão. Puta, eu tô rindo, mas tô chateado. Eu tô chateado. Eu tô rindo, mas tô chateado. Eu não tô conseguindo rir. E nisso, na hora que minha prima chegou, viu ela no chão ali. Estatelada, né? Estatelada, falando... Ai, ai... A minha coluna! O perigo de ter quebrado a bacia, porque velha quebra a bacia, né? Velha respirou mais forte, quebra a bacia. Sim, sim. E olha que sua mãe não é velha. Ah, é. E minha prima foi lá e, cara, e quebrou ovos com ela no chão, cara. Na trairagem. Cara. Explica por quê, porque assim tava mais fácil. Não tinha comer. Você não é, cara. Mas pera, você tava dormindo. Eu tava dormindo. Mano, essa hora dos campeões. Essa hora dos campeões tem que ser respeitada. Não, foi ali na porta do meu quarto. Eu ouvi um barulho. Vou voltar a dormir, velho. Parece que alguém caiu e quebrou a bacia, tá? Alarme de incêndio. Parece que é minha mãe, mas beleza. Beleza. Em minha defesa, o quarto tinha ar-condicionado. Ah, sim. E você escutou o alarme de incêndio. Você colocou a mão na parede. Ainda tava gelado, dá tempo de dormir mais um pouco. Tem 10 minutos aí. Exato. Então, o ar-condicionado no quarto não ia sair por qualquer barulho. Né? Sua mãe gritando, Douglas, me ajuda. Mas o que é? De novo. Ela quer que eu faça maionese? Socorro! Eu tô quebrada! Douglas! Meu filho, Douglas! Aí eu pensando, putz, se eu abrir a porta do quarto, vai fugir esse friozinho, né, cara? Deve ser... finge que tava dormindo. Voltei a dormir logo, entendeu? É, claro. É, foi isso, cara. Não seja o cara que quebre ovo nas pessoas também. Principalmente se a pessoa está quebrada no chão. Eu tenho uma curtinha de exemplo aqui, por favor. Que vocês devem fazer. Quase um manual. Lição de coach. Eu vou mudar um pouquinho o nicho desse podcast, que era de humor, pra coach. Tipo o Paulinho Siqueira. Exato. A gente fez ensino médio juntos, eu, Douglas e o Gabriel. É verdade. Não sei quem é mais azarado, mas beleza. O Gabriel que tem mais sorte porque ficou só um ano com a gente. Isso. E o Gabriel era do primeiro ano. A gente era do terceiro. Mas você já tinha passado pelo primeiro? Sim, já tinha passado. Eu gosto de sua perspicácia, sua observação. Foi sutileza. Uma observação que era o quê? Inesperado. Era inesperado. E na sala dele tinha um negão. Real. Igual a mim. Então não era negão. Sim, não, era real também. O nome dele, inclusive, é cheirado nosso host aí. Douglas. Douglas Negão. Douglas ou Negão, é. Sim. Negão. Ele era de Sumaré também, pegava mesmo ônibus que eu. E nesse dia ele não tava no ponto. Tava meio mal passado. Não tava ideal pra consumo. Que cantada. Você esperou 10 anos pra soltar essa cantada no cara, na esperança dele ouvir o podcast e saber do seu interesse por ele. Esse ano isso é genial. Eu tava no ponto de ônibus. Claro. E eu comecei a ver uma movimentação esquisita da sala dele, que inclusive era da sala do Gabriel. É verdade. É. Aí eu vi os caras, sei lá, escondendo algumas coisas. Eu falei, deve ser drogas. Quero. Preciso disso daí. Necessito. Aí chegou meu ônibus e apareceu esse Douglas mostrando a bunda pros caras. Falei, seus otários, achou que ia me pegar e tal. Por quê? Era o aniversário dele. Os caras tinham preparado lá ovos, farinha e tal. Só que ele não sabia, né, disso. É. Ele não sabia. Era um... Só que ele imaginou que fosse fazer, ele não era trouxa que nem certas pessoas diferente aqui. Diferente do ano, né? Sim. Exato. Ele não achou tão inesperado assim. Não achou tão inesperado. É um cara difícil de fazer festa surpresa, esse cara. Sim. Ele talvez não ajudaria a fazer a própria. É. Aí eu entrei no ônibus, né? Conversei com ele, ele falou, o que tá acontecendo ali? Tem uma movimentação estranha. Aí falou, provavelmente os caras queriam jogar ovo, farinha em mim e tal. Só que eu superei. Eu venci. E eu superei, eu peguei o ônibus no... Eu saí mais cedo e peguei o ônibus antes do meu ponto, pra eles não virem me pegar no ponto. Muito bem. Perspicaz. O cara é inteligente. É. O que que eu fiz? Eu falei, seguinte, os ovos e a farinha tá escondida em tal ponto que eu vi os caras escondendo tudo lá. Eles vão te pegar amanhã. Esse é o plano deles. Ah, tá. Aí que chegou, no dia seguinte ele foi lá, destruiu tudo, acabou. Destruiu tudo e começou a desfilar pela escola. É, desfilar. Aí chegou na hora da saída, os caras cercaram ele, né, todo mundo rindo. Falou, agora eu te pego, negão, filha da puta. Ele, fui pego. Então vai lá buscar esses ovos. É, busca de uma vez, vai. Chegou lá, não tinha nada, obviamente. E ele com aquele sorriso campeão, né? E ele com o sorriso dos campeões. Né? Seus otários, vocês acharam que ia me pegar. E eu acho que é isso que você tem que fazer, cara. Você tem que ajudar os outros. O cara voltou triste, o cara voltou de não tem mais nada lá. Ué, alguém pegou. É. Enquanto isso, eu assistia de longe, rindo por dentro. Sim, não podia transparecer que eu fui o X9. Ah, sim, claro. Mas você foi o X9 dos campeões. O X9 dos campeões, X9 do bem. Exato. Ele tava defendendo a cota. Exato. Exato. E você, não, então o seu coach foi ser um X9. Não é X9. X9 do bem. X9 do bem. Ajude as pessoas a não levar ovados. Porque quem dera eu tivesse amigos assim. Cara, né? O negão não prejudicou ninguém, cara. Prejudicou quem queria fazer o mal. Então era um herói, cara. É, menos com menos é mais. Tá certo. Espero que o Luiz concorde comigo aí, que é matemático. É, sim. Um belo dia, resolvi fazer uma pizzada de aniversário na minha casa. Pro meu aniversário. É sempre coisas diferentes, né? Que tem no aniversário da Juliana. É. Ela tem que inovar sempre, porque tá todo mundo triste, cara. Uma pizzada do Faustão, na pizzaria do Faustão. Sim. Mas não com o Faustão, com um cara que imita muito bem o Faustão. Sim. É claro, claro. Porque o Faustão é chato, mas as pessoas que imitam o Faustão, elas são legais. Sim, exato. É, faz sentido. E geralmente minhas festas começam meio-dia, né? Porque... Pode rave, ficar até o né? final rave, do rave, mundo, é. Assim, né? Porque a festa vai pra sempre. É. Afinal, não canta parabéns. É, exato. Né? É. As pessoas até acham que vai ter 2 horas de festa, mas ficam esperando parabéns. E tá lá. É, fico lá. Tá lá, né? E aí a gente lá fazendo as pizzas, porque eu comprei os ingredientes, comprei as massas e a gente ia fazer as pizzas. Essa era a inovação do negócio, entendeu? É um negócio criativo, assim, que a gente trabalha com criatividade, né? Legal. É. Aí a gente fazendo as pizzas, tal, todo mundo comeu e todo mundo feliz, tá? Começou todo mundo a beber, claro. É. Claro, porque toda história tem que sair do álcool, né? Não dá. Sim. Não dá, né? Começou todo mundo a beber, tava curtindo o aniversário, já... Comemos pizza doce, ninguém queria comer mais nada. O doce pela glicose, né? Não pelo sabor, não. Claro. O sabor claro. Já nem sentia mais, que a língua tava queimada de tanta tequila. Até que alguém teve a genial ideia, a brilhante ideia, de porque tinha sobrado massa de pizza, de pegar todos os ingredientes que sobraram e fazer uma pizza. É o X-Tudo. É o X-Tudo. A pizza X-Tudo é excelente. Só que aí eles resolveram colocar o álcool na pizza também, entendeu? Ah, sim. Porque não poderia. Porque não poderia pochada, ser só. Pochada no álcool. Exato. Não poderia ser só os ingredientes. Não. Você tem que também, porque não senão fica muito seco. Não poderia ser só tudo. É, mas é que fica muito seco. Ah, sim. Você tem que dar uma garibada ali. É, então aí você imagina que foi aquela sopa pro forno. Já tava muito seco ali com chantilly. Com feijão e polenta. Queijo. Catupiry com um pouco de chocolate. Cheddar, né? Tava seco o negócio. Tava, frango. Não. Eu não sou muito gênio, mas acho que levar álcool no forno... Não, parece, mas depende. Vamos ver. Tem como. Aí, beleza. Foi tudo bem. Deu certo. Não pegou fogo? Não pegou fogo. Ah. Deu aquela flambada na pizza, não, né? Não sei o que aconteceu, mas você sabe, né, que bêbado é uma coisa que é protegida, Deus assim, né? Protege. Então, né, deu tudo certo. Mas você imagina experimentar aquela pizza. E as pessoas comeram. E a pessoa comendo a pizza ficando bêbado pela pizza. E as pessoas comeram aquela pizza. Mas é que eu vou falar, vou explicar uma coisa que o ouvinte não tá enxergando aí. Nesse círculo de amizades aí da Juliana. Sim, Juliane. Sim. Provavelmente não seja só álcool, então tem algumas drogas que causam um efeito chamado larica. Ela não quer falar. Ela não é possível, falar. É possível. Mas existe. Não, a droga existe. Não sei se no meio. Quem levou lá deve ter sido a Letícia, né? Por isso, aquela drogada que vomita no festa. Estraga a festa. É. Pode ter pingado uma gotinha de colírio ali. Pode ser. Tava sobrando ali, né? O que acontece? Os caras com a larica, já com a língua tudo esfolada, não sabe distinguir um suflé de um chuchu. De um concreto. Os caras vão engolir mesmo. então, essa é a princesa. Alguém vomitou ou não? Não. Você não. comeu? A Letícia não foi? Não. Letícia não foi? Fala a verdade. Eu não comi, não. Fala a verdade. Não, não, não, peraí, ela não comeu, ela degustou. Ah, é diferente. Né? É uma coisa mais sommelier. E por que não quis comer essa iguaria? Não estava bêbado o suficiente. Ah, mas poderia ficar se comesse. Então, não tinha pensado nisso. Fica aí de receita de aniversário. Fica um x-tudo de pizza. Com álcool. Com álcool. Já é economia de tempo, cara. Na sociedade industrial que a gente vive, cara, você tem pouco tempo ali pra almoçar e ficar bêbado. Então você já faz o quê? Come uma pizza que tem tudo, toda a refeição, mas da semana. Sim. Toda a tabela nutricional que você precisa pra semana e já fica bêbado. Não tem, não tem como não ser saudável. E foi a primeira vez que eu vi alguém comer pizza de colher. É porque sopa é de colher, né? Exato. Sopa então foi uma experiência única na minha vida. Assim. O cara tinha que colocar num copo e beber a pizza. E a colher pra dar aquela mexida, né? É, que bateu no liquidificador. A veia fica embaixo. Na hora ali, daí você tem que... Exato, o maracujá que eles colocaram, às vezes acumula embaixo. Polenta também, dá aquela boiada. É verdade. E às vezes a linguiça calabresa gordurinha, não mistura direito. Se tá meio frio, ela dá aquela nata de gordura ali. Dá aquela batida. É bom ter a colher mesmo. Uma iguaria, pensou, sim, né? Sim. Vendido nos melhores restaurantes franceses, né, cara? Wesley Zop, sua vez, cara. Sim. Eu sempre fui... Mas antes... Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Não! O momento onde Juliana vai tomar essa pizza de aniversário em copo que a gente trouxe aqui. Pizza líquida. Um novo conceito de pizza de cone. Quando você bebe, né, o conteúdo do cone. Sim. Isso. E depois come o cone. Mas que tá líquido também. Sim, sim. Absorveu, assim, e né? E fará a pergunta que deixará Anderson Negão numa saia justa, Wesley Zop. Mais justa do que aquele lá. Wesley Zop num boné justo, porque todo boné fica justo nessa cabeça gigante. Juliana, qual é a pergunta polêmica? Bom, baseado na data do meu aniversário, onde a gente come... muita melancia, né? E chora, né? Sim. Em pizzas, inclusive pizza de melancia. Sim. No Sim. copo, claro. Eu deixo aqui uma pergunta. Você come a pizza em fatias ou com a colher? Polêmico. Se for pizza de melancia... Você já parou pra pensar que, na verdade, tudo... Todo cardápio da Juliana, na verdade, é suco, só que ela chama de pizza. Já parou pra pensar isso? Era uma batida. Ah, isso aqui é pizza. Pra mim é pizza. É igual quando você é pequeno, né? Tem pessoas que são crianças, né? A mãe fala que feijão é de chocolate pra criança comer, entendeu? Acho que é isso. Na verdade, pra ela, a mãe falava que isso aqui é pizza. Pizza de copo, né? Isso aqui é pizza. Mas era chá de losa ali. Toma essa pizza. Pode ser. Mas, é baseado nisso, pizza com as mãos? Como que é a pergunta? Com fatia ou com a colher? Melancia pizza em fatia. Ah, ou melancia. Com a colher. É. Melancia em fatia ou na colher? Na verdade. Isso daí revela o caráter de uma pessoa. Na verdade, eu vou até confessar um negócio aqui. Nunca comi melancia com colher. Então, na confusão. Provando novamente juvenil. Juvenil. Já cavei com a faca. Não com colher, não. Tirou o couro ali, tirou o couro da melancia. E melancia é legal que são duas frutas, né? Que a parte vermelha é melancia, a parte branca é melão. É. Então sempre são duas em uma aí. Não, então. Então você come na bocanhada, na fatia. Na fatia. É. Esperava mais de você. Puta. Eu também. Agora que eu vi que tem impossibilidade. E você, Anderson Negão? Bom, eu, como sou um cara preguiçoso pra caralho, colher. Mas, às vezes eu não acho a colher, então a mão. Porque a minha família não. Daquela escute. Cavada. Cavada, né? Daquela. Ele abre só um topo. O topo da melancia e eles cavam ali. Depois de bater uma cunheta, dá vontade. De... Dá vontade de comer uma melancia. Esse cara é um desgraçado. Uma vez a gente foi comer uma coxinha, você lembra? A gente foi comer uma coxinha. A gente pagou, falou, negão, pega a coxinha que a mulher tinha servido. A coxinha deixada no balcão, três coxinhas num prato. A gente, ô negão, pega a coxinha lá enquanto a gente leva o suco. A gente foi levando o suco, ele pegou a coxinha, mas foi equilibrado. E a coxinha foi escorregando. Parou no peito dele. Ele segurou no peito. E que eu tava sem camisa. Não, só faltava, tá? E ele salvou a coxinha, mas apertando as coxinhas, não. Ele viu que ia cair e apertou no peito. A gente comeu pizza de coxinha suada. Não, a coxinha amassada ali. Coxinha de colher. Coxinha de colher. Mas aquela coxinha que era bonita, que você compra por causa do formato, tudo amassado. Formato. Saindo frango. Né? E daí ele fala, salvei. Deixasse cair no chão era melhor, cara. Ele falava, opa, ainda bem que eu segurei. Qual a dificuldade de levar três coxinhas, desgraçado. Mas eu também só como melancia em fatia, cara. Eu não sabia da colher, cara. Não, eu sabia. Fiquei chateado, sabia, mas só em fatia. Por quê? Vou falar. Porque o serviço que eu mais odeio fazer é lavar louça. E sim, na minha casa sou eu que lavo. É, sim. E sim, eu quero evitar sujar o máximo de louça possível. Então é por isso. E na fatia, você pega a fatia na... No golpe de karatê, né? Nem usa faca. Quebra no chão e vai no joelho. Sim. Fatia, né? Não sei se é bonito. É uma maneira bonita. É por não ser colher, você falou fatia. Exato. Mas é na dentada. E você, Juliana, como você come melancia? Você come bastante melancia? Bastante não, né? Sei lá. Não. Bastante no seu aniversário. É, igual a Magali. A Magali todo gibi come uma melancia. E ela come fatia. É, ela come fatia. Ela come fatia. Ela come fatia, olha lá. Né? Mas não, eu como de colher. Ah, é? De colher? É, de colher. De colher, porque aí é a emoção de cavar a melancia, entendeu? Mas é aquela melancia no colo e você ali... Exato. Pô, isso deve ser sensacional. A melancia, ela foi feita pra ser uma tigela, entendeu? É verdade. Ó. Tá vendo? Então você come muita melancia. Pensando bem assim. Existe uma... Eu não bebo, né? Vocês sabem, né? Mas existe uma bebida que eu vou ser o quê? Você tira uma tampa da melancia... Cava ela. Cava ela e enche ali de, vamos supor, de um Guaraviton. Não. De pinga, de caninha de pinga, 21. É, exato. Da oncinha. De pizza líquida. Faz uma... De pizza líquida. De pizza líquida. Melancia atômica, o pessoal chama aí. Mas é só porque esse podcast sempre ensina esse tipo de coisa. Uma vez eu não faço isso. Uma vez eu fiz isso e ainda coloquei uma torneirinha embaixo dela ali pra poder... É, o pessoal faz isso. O que entope no segundo copo, porque o bagaço da melancia tá ali, né? Exato. Mas foi uma boa ideia. Entendi. Chorume. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio onde várias pizzas, vários sabores de pizzas. Pizza líquida. Truques pra dar ovada, truques pra não levar ovada, coisas desse tipo. Não aí. Pense você que você nunca tomará ovada. Não, eu não penso isso. Não, eu tô falando pro ouvinte. Você pode tomar, sim. Exato. Passei por isso. Uma ovada é igual uma dedada, né, Wesley Zop? Você toma... Todo dia alguém toma. Na hora que você menos espera. Exato. De forma inesperada, né, Wesley Zop? Mas, por mais que você esteja pedindo ali. Não, mas é inesperado. A mãe do Douglas, até ano passado, achou que não ia levar ovada. Exato. Eu dava palestra. Como não levar ovada na vida. Lição de coach. Tomou ovada do pior jeito. Exato, né, cara? Sabotada, né, cara? Muito bem. Juliana, Juliana ou Julien, é o momento que você dá seu tchau aí. e que a gente solta o Alisson que está amarrado aí, foi sequestrado, é só assim que ela aceitou participar. É, mas pelo menos aceitou. É, exato, exato. Não sei, foi meio forçada. É. Não, forçada. É. Você tinha a opção de deixar ele amarrado. A gente ia alimentar ele com pizza líquida. Né? Sim. Bom, eu vou agradecer por ter sido convidado, né? Não sei se acrescentou muita coisa na minha vida, assim. Pode pôr no currículo agora. Pode sim. Ser, pode ser. Receber um certificado aí de 5 horas de gravação, tudo. A gente participa desse pra gente poder participar de outros melhores depois. Sim, exato. Começa com baixo, exato, né? Exato, exato. Né? Começar na categoria não é com de base. Com baixo que eu falei, não. Bom ou baixo? Não, começa sei. Baixo. Então, obrigado e... Não, eu dou aula numa escola, na verdade, numa escola de inglês, né? Se vocês conhecem a americana, ela fica ali na Avenida Paulista, se chama Maple, Maple sim. English, perto do Colégio Objetivo. Estamos lá! É bem perto ali, na verdade. É, do outro lado da rua. A tradução de Maple seria maçã. E aí, puta, maçã! Sim, não é? Não, acho que só pode ser. Nem deixa ela responder, né? Não, não tá respondido, né? É pergunta óbvia, desculpe. Anderson Negão, momento do seu jabá, já que você é um cara lá do Blackcast. Ah, é. Podia ser do Parcast, Podcast. O podcast mais negro da podosfera. Acessem lá, facebook.com/blackcastpodcast. As pessoas me pararam na rua outro dia e falaram assim, eu não consigo acessar o Blackcast, porque ele... Blackcast. É Blackcast. É Black... É Blackcast. É isso? Isso. É assim. Muito bonito. Você sabe escrever. Parabéns, cara. Sim, aprendi ontem. Bom, no último episódio lá, que foi um feedback, eles falaram sobre coisas interessantes, né? Falaram sobre... Oscar. Cotas, não. Oscar, estudos. É. Falaram até sobre o Obamacare. Sim, muito bom. Nossa. Inclusive, o último episódio vai ser somente sobre Obama. Ah. Já deve. Já que saiu. Vocês vão gravar. Vocês vão... Barack Obama? Mas... Vocês vão lançar. Vamos. Nada. Talvez antes que vocês. Já está gravado, já está gravado. Não. Mas não, a gente grava e lança, cara. Ah, mas vocês vão lançar hoje. Então. É, vai lançar. Porque hoje. O nosso sai de domingo. Sim. É. Mas um domingo que tem 72 horas. Domingo dos campeões. Domingo dos campeões. Exato. Muito bem, Wesley Zop. Então fala aí como o ouvinte entra em contato com a gente. Se ele quiser, óbvio. Claro, ninguém é obrigado a nada. Contato, obrigado. Ah, tem que mandar o e-mail porque todo mundo manda. Não. Não. Faça por você. Exato. Tem o e-mail nosso, que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD19994955485. E temos também um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Então, você digita lá telegram.me/ouvinteslameruxos, você acha aí. Tá lá. Nosso grupo no Telegram. Também temos redes sociais, não temos? Tem rede social. Qual? Fala no Instagram pra mim. É, o Instagram é o Lixo do Lixo. Que essa semana um ouvinte mandou uma arte lá, ficou legal, hein, pô, cara? Daniel fiquei emocionado, Rodrigo, cara. Nossa, comi melancia pensando naquilo lá, hein, cara. Porque melancia te remete a chorar. Exato, sim, exato. Sim. Mas de fatia. É, exato. É em fatia exato. Porque é. Mas juvenil, né? Comer em colher. Juvenil. Mas não uma colher que você possa descartar, né? Exato. Você não pode lavar. Ou com a mão, igual hoje. Sim, cavar com a mão. E estamos no Facebook? Tem o Facebook, que é o Lixo do Lixo também. Ah, e Twitter, estamos no Twitter, que você não compartilha coisas lá, só retweeta. Ah, sim. Pensei que você estava me acusando. Não. Não, a gente só retweeta, é verdade. Ah, muito bem. Qual que é? Que é o Néctar do Lixo. E para aquela pessoa que precisa ser convencida de ir lá no iTunes e dar 5 estrelas pra gente fazer um comentário, convença essa pessoa. Incorpore um poeta dos anos 30, afegão. Afegão? Mas fala em português. Ah, não, eu ia até falar, tem que falar em... Não. Em fala afegão? Em mas esse poeta tem a língua presa. Mas o afegão médio? Afegão médio, óbvio. Não, porque às vezes a pessoa quer um afegão tradicional. Mas daí ele não ia ser poeta, né? Ia ser engenheiro. Ah, assim. É verdade. Acesse no iTunes e dê 5 estrelas pra gente. Comente, deixa seu comentário, suas opiniões sobre esse podcast. Ficou perfeito. Você já pensou em ser imitador? Não. Porque você imita o também o Joaquim que vem de placa, não imita? Porra, mas é que é que? Eu acho que falta ainda um lance ali. Ah, mas imita o Joaquim. Olha a placa, que é a placa. É idêntico, cara. O ouvinte vai reconhecer. Claro, pessoal, aqui todo mundo às vezes, eu passo trote falando que sou ele. Eu sou o Caio, pô. Já pagou o boleto dele? Já. Porque se pagasse antecipado, eu tinha desconto. É. Dinheiro economizado é dinheiro ganho. Exato. É, pô. Eu não perco tempo, não. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês são lindos. Queria agradecer ao nosso ouvinte que aguentou ouvir até aqui, que já está pensando no próximo aniversário. Desejo uma boa semana a todos. Até o próximo episódio. Tchau. Night.